Área, temos esse trânsito, tá? Um pouquinho mais nervoso, mas ele vai fluindo nesta manhã de quinta-feira, MA-201. Temos aqui uma intensidade no trânsito na MA-201, só para variar um pouquinho, né? Não, variar nada, Adriana, isso é todo dia. Isso muda rapidinho, viu? Daqui a alguns minutinhos, isso deve mudar, o trânsito deve ficar mais intenso na MA-201, estrada de Ribamar. Estrada da Maioba. Temos também agora um trânsito bem complicado a partir do Summer Park Residence até a entrada da Ponte Verde, tá? Até ali a Ponte Verde, nós temos já um trânsito intenso, tá? Bem mais pegadinho o trânsito ali. Estrada do Cajueiro, perto do Vilage Laranjeira, também chegando ali na Estrada do Cajueiro, também um trânsito mais intenso, um trânsito um pouquinho mais pesado. Tava falando aqui na Cidade Operária? Pois é, temos aqui na Cidade Operária, um trânsito também complicado. Vamos aqui para o município de Passo do Lumiar, Avenida dos Carajás. Não temos trânsito intenso, Avenida 1 também não. Estrada do Sítio Grande, também muito tranquilo nesta manhã. Temos indicação de obra, tá? Temos indicação de obra ali próximo da rua 137, da rua 68. Então você redobre a atenção. Você que vem aqui, tá transitando na Avenida 14, então você tem que redobrar a atenção neste exato momento. De lá, venho rapidinho. Vamos passar essa marcha e vir rapidinho, mas com toda a segurança, com toda a tranquilidade, para o centro de São Luís, de uma ponta a outra. Centro de São Luís, nós temos um trânsito já bastante carregado, na rua Oswaldo Cruz. Rua Oswaldo Cruz já com trânsito intenso. Avenida Getúlio Vargas, tudo tranquilo. Nós temos aqui a Estrada da Vitória, que é bastante acessada para quem vem ali da Alemanha, não quer pegar a Quarto Centenário, ou não vai pegar realmente a Quarto Centenário, porque não é o seu caminho, não é seu destino. Então vem ali pela Estrada da Vitória, vai encontrar um trânsito muito tranquilo neste exato momento. Pelo menos é o que nos mostra aqui o aplicativo Waze. Também temos trânsito intenso na Barão de Itapari, como acontece todas as manhãs, então é preciso você redobrar, que tá também à beira-mar. Temos um trânsito intenso aqui na Rua da Cruz, próximo ao Museu Histórico e Artístico do Maranhão, já chegando ali na Rua da Paz, passando pela Rua do Sol, então o trânsito tá mais intenso, Oswaldo e Andresa. É isso, Adriana Nogueira, falei com a equipe de agentes da SMTT, agora há pouco nenhuma ocorrência registrada na área que é de responsabilidade da secretaria, tá tudo tranquilo por lá neste novo turno de trabalho que começou agora há pouco, às 6 horas da manhã. A Polícia Rodoviária Federal acaba de divulgar o relatório de ocorrências registradas ontem nas estradas que atravessam o Maranhão, as rodovias federais. Tivemos 244 autos de infração registrados, mais de 800 veículos fiscalizados e uma pessoa ferida, viu? Esse caso de ferido leve foi no engavetamento que aconteceu no final da tarde de ontem, no quilômetro 5 da BR-135. 4 veículos envolvidos neste engavetamento, né? Podia ter sido algo muito, muito mais grave. Tivemos 4 ocorrências policiais registradas, caso de embriaguez ao volante, também cumprimento de mandado de prisão. Além disso, um cidadão que estava lá carregando algum tipo de entorpecente, né? O condutor de um veículo que estava passando na BR-010 apresentou uma cartela contendo total de 3 unidades de anfetaminas. Disse que a anfetamina era para uso próprio, estava transportando frango vivo da cidade de Estreito para a cidade de Santa Isabel, no Pará. Diante de tudo isso, foi constatada a princípio a ocorrência de porte de droga para consumo. Em Balsas também tivemos um caso no quilômetro 413 da BR-230. Um condutor de um automóvel foi abordado. Ele teria feito uma ultrapassagem em um local proibido. Conforme apurado, a proprietária entregou o veículo para uma pessoa não habilitada, pois, segundo ela, estava passando mal depois do almoço. Lembramos que em caso de emergência ou denúncia, você deve ligar para o número 191, o número da Polícia Rodoviária Federal. Manda sua mensagem para nós, nosso número é 991-92-9310, o WhatsApp da Rádio Nova FM, Adriana. Vamos falar de IPVA. Ontem, inclusive, teve um ouvinte que pediu para você falar sobre o calendário, então vamos reforçar essa informação, tá? Final de placa 9 e 0, cota única hoje, dia 30 de março, primeira cota também vencendo hoje. Se você optar pela primeira cota, a segunda cota vai vencer no dia 28 de abril, a terceira dia 31 de maio e o início da fiscalização para o final de 9 placas de 9 e 0 é no dia 30 de junho. É isso mesmo, mas as fiscalizações de modo geral já começam bem no início de junho, dia 5 de junho. Isso. Tá, marca o WhatsApp da Rádio Nova FM. As principais notícias do dia com a bancada jornalística da Nova FM. Nova Manhã. Olha, tá na hora de garantir as delícias do dia e você pode começar logo cedinho saboreando as maravilhas que Pets Caldo tem pra você, Andresa. É isso, tá 26 anos no mercado, gente, com o melhor cardápio, o melhor, um cardápio variado de dar água na boca, gente. Na hora da fome, a qualidade é indispensável pra deixar tudo ainda mais saboroso. Então aproveite, porque no Pets Caldo você encontra do prato principal aos lanches rápidos. Tem churrasquinho, tem caldo, massas diversas, pizzas deliciosas. Pets Caldos oferece atendimento presencial e entrega em toda a Grande Ilha. Peça no iFood ou pelos telefones 9-83-55-3865 e 9-91-16-1021. 9-91-16-1021. No Quatraque, no Quajap, na Ponta da Areia, você encontra Pets Caldos. Siga no Instagram, @PetsCaldosOficial. Você está ouvindo Nova Manhã. Oferecimento Autoparve Seminovos, Petiscaldos e Topa Tudo Móveis Usados. Na hora da fome, a qualidade é indispensável para deixar tudo ainda mais saboroso. E há 26 anos, a Pets Caldos vem oferecendo o melhor, com um cardápio variado de dar água na boca. Temos do prato principal a lanches rápidos, aquele delicioso churrasquinho, massas e pizzas de dar água na boca. E o nosso famoso caldo, com um sabor inigualável para renovar as suas energias. Pets Caldos, atende atendimento presencial ou entregamos em toda a Grande Ilha. Peça agora mesmo no iFood ou pelos telefones 983553865 e 991161021. Estamos no Coatrac, Coajap e Ponta da Areia. Siga no Instagram, @PetsCaldosOficial. Deu a louca na Topa Tudo Móveis Usados SLZ. Vem aproveitar a promoção em toda a loja. Guarda-roupa Flórida. É 5 portas e 4 gavetas, somente R$ 599. E não para por aí. Promoção cama box solteiro, R$ 449. Promoção que continua na Topa Tudo. Guarda-roupa solteiro, somente R$ 299. E tem mais promoção: mesa com 4 cadeiras de madeira dobrável, somente R$ 399. E a promoção vai até o dia 8 de abril. Corra agora mesmo pra Topa Tudo, Avenida Camboa e Avenida Kennedy. Maiores informações, siga no Instagram, Topa Tudo Móveis Usados .slz. Fazendo a diferença no seu rádio. Nova, Nova FM. Encare um desafio, prepare o coração, mergulhe na alegria, escale a emoção. É mais que aventura, é mais que diversão, é muita natureza com a cara do Maranhão. É muita adrenalina, você vai sonhar com isso. Vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso. Valparaíso Adventure Park. Viva essa aventura! E aí, pessoal, tô aqui na Max com toda a equipe para essa super operação. Todo mundo aqui tá preparado para te atender com essa super oferta. Se você ligar agora mesmo, vai pagar apenas R$99,90 por um plano de 400 mega de internet. Vou repetir, só R$99,90 por 400 mega. Ligue 98-3199-7270 e assine agora. Operação Casa Conectada Max, pra família toda fica on. Visótica, 4 lojas, 2 na Rua Grande e 2 no Maiobão. Informa a hora certa. 7:34. Informou Visótica, há 30 anos fazendo o melhor para você. Conheça uma nova forma de investir no seu futuro e garantir uma renda extra com a PagBet. Aqui você tem as melhores cotações, jogos ao vivo, e-sports e Aviator. E sabe o que é melhor? Se o seu palpite for certeiro, o Pix cai na hora. Vem mudar de vida com a PagBet. Acertou? Tá pago. O mundo mais perto de você. 93.1. São 7:36, 7:36, bom dia. Nossa transmissão através do nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Sejam bem-vindos, amigos e amigas. Você pode comentar e, acima de tudo, você pode aí também assistir no seu smartphone, na sua Smart TV. Fique bem à vontade. A portabilidade da programação da Nova FM na sua vida, no seu dia a dia. E claro, você vai levando conosco o nosso Nova Manhã. 7:36, 98992 9310 para você mandar sua mensagem de texto de voz. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Nova FM, bom dia aí a bancada. Uma ótima quinta-feira a todos, que seja abençoado para todo mundo. Mas aí vamos botar aí mais um na lista, viu? Ônibus Alto do Turu, só não peguei o prefixo. Na saída do bairro, na Avenida Alto do Turu, Avenida 1, quebrado. Inadmissível essa situação que vem acontecendo aqui na região metropolitana de São Luís. Aqui quem fala é Franklin, bom dia a todos, vamos lá, é um dia de luta. Vamos lá, Franklin, vamos lutar, que o dia é intenso, tá certo? Muito obrigado pela essa informação a respeito desse ônibus quebrado na estrada do Maiobá, do Maiobão, depois da 1001, sentido Maiobá. É um outro ônibus agora, né? O Franklin trouxe uma informação ali do Alto Turu, na região do Alto Turu, que é a região de São José de Ribamar. E agora o David chega dizendo: olha, ônibus quebrado na estrada do Maiobão, depois da 1001, sentido Maiobá. Colocaram um extintor para sinalizar no local do trânsito. Tem esse detalhe. Além dessas imundícies, essas carnices que ficam em ruas, avenidas, MAs da ilha, nós também temos essa problemática que esses veículos não têm sequer o triângulo de sinalização. Eles colocam, outro dia colocaram aqui, mandaram uma foto, galho de árvore, caixa de bananeira. Esse aí botou o extintor para dizer, para sinalizar que tem uma imundície dessa quebrada aí na estrada, quebrada na estrada do Maiobão. São 7:38, 98992 9310. Souza, taxista, bom dia, Souza. Olá, Oswaldo Maia, olá, Andressa Cerveira, Adriana Nogueira, aqui quem fala é Souza Taxista. Eu queria vir aqui pra gente escolher uma música de um programa pra comemoração do aniversário dos buracos dentro da capital. Há uns 5 a 6 meses atrás eu venho denunciando um buraco que tem aqui no retorno da rodoviária, que já vai fazer ano, entendeu? E a gente tem que escolher uma música por o buraco da cidade. Outra observação é a avenida principal da bairro Luiz Fernando, que já vai fazer ano que compactaram, drenaram, fizeram tudo, e a prefeita Paula abandonou a obra, que supostamente ia ter uma linha do bairro Novo Passo, entendeu? Só lama, só dinheiro jogado fora e não botaram asfalto. Só deixaram no ponto de asfalto e não botaram asfalto. A prefeita Paula abandonou, só para gastar dinheiro público. assim como o bairro está abandonado do Novo Passo, tá? Só uma indignação. Vamos bater parabéns para esse buraco aí do retorno da rodoviária. Bom dia. Como é o nome dele? É o nosso amigo Souza. Souza, já tá aqui a música, tá certo? Inclusive, Pedrinho foi buscar lá na nossa... Na nossa playlist. Eu sou tempo de discoteca. Por favor. Eu sou do tempo da discoteca. Foi buscar lá na discoteca da rádio. Ele é do tempo de Dancing Days. Pois é. Na discoteca da rádio, a música que o Souza quer ouvir, tá certo? Que tem muito a ver, tem uma identidade com esse momento que São Luís está vivendo. Vamos lá, vamos ouvir a música, vamos curtir a música. Eu tô pronto pra fazer de São Luís uma cidade melhor pra você. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Não vai não. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Essa foi doída. Essa foi lá do fundo, amigo. Mas eu disse que eu tinha uma música para as 10 músicas do CD. Já completamos? Não, Pedrinho tava com essa música guardada. Essa faz sucesso. Bota essa, de novo aí. A música toada no programa. Do boi, aquela toada também é boa. Música no programa. Essa teve uma super produção, essa, né? Eu sou Braz, e eu tô pronto pra fazer de São Luís uma cidade melhor pra você. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Mais alguma coisa? Tem mais ouvinte aí, filho? Depois dessa. Vambora, bota o ouvinte aí. Vamos lá, vamos ouvir. E Pedrinho, te concentra. Pedrinho gostou da música. Ele adorou a música. Eita. Pedrinho, parabéns, super produção, viu? Parabéns. O programa ótimo, poxa, é foda esse programa. Demais. Esse é o Souza, Oswaldo, que participou agora há pouco, viu? O pessoal tá reagindo aqui no WhatsApp da Rádio Nova FM. Mandar um abraço pro Francisco. Gostaram aí da música, diz que vai ser sucesso, viu? Pois é, o Rodrigo lá de São Francisco tá dizendo excelente, viu? Aplausos. O pessoal tá reagindo demais aqui no WhatsApp da Rádio Nova FM. Pois é, tá difícil, viu? A buraqueira tá insuportável, os problemas em diversas áreas do município realmente tá deixando muita gente indignada e é por isso que essa reação chega a cada hora. A Analice chega agora, participando do nosso programa, o que é que ela conta? Bom dia! Essa música deu certinho, viu? Enquanto aqui na Africanas, no engarrafamento por causa de buraco, essa música veio a calhar. Valeu. Que bom que vocês gostaram, viu? Foi escolhida a dedo. Vamos lá, ouvir tá mais ouvintes. Tá uma loucura aqui, Adriana. Todo mundo participando, interagindo com a gente. Quem chega agora é o Franklin Botelho, do Altos do Turu. Bom dia. Parabéns aí pela escolha da música, viu? Vocês são demais. Parabéns, meu. Essa aí tem tudo a ver, viu? Com a real situação da Ilha de São Luís. 991-92-9310, WhatsApp da Rádio Nova FM. A gente recebeu a música aqui, estamos só executando, né, Oswaldo? O pessoal tá mandando mensagem pra gente, né? Sugerindo aí as músicas que representam o que acontece no nosso município. E cantam também, mandam aqui a mensagem já cantando. É. esperando. Essa, e já estão pedindo essa aqui também, viu, Adriana Nogueira? Foi o João lá da Coama, Pedro Castro, que falou assim: bom dia. É, o celular, pra você ter ideia, tá travando aqui na minha mão de tanta mensagem que vai chegando aqui. Tá travando. Só o Vocês Pedro gostam, Castro. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Só o Pedro Castro pra tentar ir lá no WhatsApp Web. João da Coama diz: bom dia. Pode me enviar o quê, Pedro? Vamos lá. João da Coama. Olha pra mim, Pedro Castro. Tá uma loucura o WhatsApp da Nova. Mas o João da Coama escreveu lá: bom dia. Pode me enviar essa música do buraco. O pessoal já querendo receber aí no WhatsApp. Osvaldo Maia, que é isso. Então, não sei. Então pedindo pra ouvir de novo. Coloca aí, Pedro. O pessoal tá pedindo pra escutar de novo e receber no WhatsApp da Nova. Você manda a sua mensagem pra 991-92-9310. Eu sou Braide e eu tô pronto pra fazer de São Luís uma cidade melhor pra você. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. A melhor parte dessa música é que fala do babão. É babão que não acaba, mas não é babão, é babão, é babão. Ave Maria, essa música é o raio, viu? Essa música é o raio. João, esse Pedrinho é demais. João chega agora, da Cidade Olímpica. Bom dia, Andressa, bom dia, Osvaldo, bom dia todo mundo aí. Osvaldo, vou dar outra, eu gostei aí dessa ideia do rapaz aí, da música. Eu vou te dar aí uma opinião. É pra você, pra completar a música do CD, tem que tirar a música pros ônibus. De São Luís, viu? Excelente. Pode tirar uma música aí pros ônibus pra completar a música do CD. É o João da Cidade Olímpica. Eu quero ver esse compositor aí, se ele vai fazer uma bacana para os ônibus de São Luís. Ai, ai. Alô, bom dia. Cadê o povo, Pedrinho? Vamos botar vocês o povo. Vocês são nota 10. Parabéns. Vocês são a voz dos vulneráveis. A cidade precisa de um administrador que faça valer o nosso voto. Aqui é Flor. Beckman, um abraço, bancada querida. Bom dia, Flor. Beijo, meu amor. Obrigada. A Flor falou também numa situação de vulnerabilidade de uma idosa. Essa mensagem de hoje é, Pedro? Vamos aproveitar, porque o pessoal tá reagindo aí, comentando sobre a música, mas tem outras questões sendo abordadas aqui também. A Flor falou sobre uma idosa que está dormindo na calçada da feira do bairro de Fátima. De acordo com os feirantes, eles já pediram ajuda aos órgãos, mas até hoje não levaram ela para um local de acolhimento adequado. É o pessoal da Secretaria de Assistência Social, Osvaldo Maia, que tem que fazer esse socorro, né? O pessoal lá da Secretaria de Assistência Social. Alô, alô, Prefeitura de São Luís, né? A senhorinha lá na calçada, na feira, gente, tem muita gente em situação de rua ainda no nosso município, né? Uma tristeza absurda. Mas é possível ajudar essas pessoas, né? 991-92-9310, WhatsApp da Nova. A Sinira chega agora. Eita, que essa música foi perfeita. Parabéns. Participa quem mais agora, Pedro? Vai passando aí no WhatsApp da Rádio Nova, porque a audiência tá incrível, como todos os dias, mas hoje a interatividade aqui no WhatsApp tá demais. O Abel chega agora, bom dia pessoal, parabéns ao produtor aí, muito bom, viu? Esse produtor é demais. Pedrinho, parabéns pra você. Alexandre Aliadef colocou: essa música é sucesso, essa música é sucesso. Pedro, olha aqui pra gente, pelo amor, o Pedro ficou assim tão emocionado com a música. Ele tá ficou mexido. Ele não tá conseguindo acompanhar aqui a loucura que tá de mensagem chegando no WhatsApp da Nova. Mas vamos lá, essa música é sucesso, vai concorrer ao creme, foi o que o Alexandre Aliadef lá do Jardim Turu falou. A Sandra querida do Frango da Ilha também tá na nossa sintonia. Olha o Frango da Ilha. É. Eu descobri que tem Frango da Ilha temperado. É, Osvaldo. Gostoso. Eu descobri, encontrei demais. Lá no Mateus. Você comprou? Comprei. Opa, maravilha, sucesso aí pra empresa da querida Sandra, viu? Mulher trabalhadora, guerreira, que eu tive o prazer de entrevistar aqui no programa Mulheres que Inspiram. Um abraço a todos dessa família, tá bom? Do Frango da Ilha aí, vida longa pra vocês. A Isabel de Cajapió chega agora com mensagem de voz. Vamos acompanhar, bom dia. Bom dia a todos da Nova FM, a bancada. Pois é, esse texto musical tem tudo a ver com a realidade aqui na Baixada, não está diferente. É buraco para tudo quanto é lado. A gente está andando só pelas beiradas. Ainda bem que ainda tem as beiradas para passar, senão, por enquanto. Um abraço a todos. Um abraço, situação Opa. Complicada também, não é? No interior do estado. Então fica aí o registro. E com certeza o pessoal aí do governo do estado, se for de competência de DENIT, também tá ouvindo a gente. Bota aí essa mensagem que você botou, filho. É a Diana de São José que Ramar dizendo engraçado. Na época do Edivaldo Holanda não teve música nem playlist, a cidade era uma bagunça. As obras que o atual prefeito faz, vocês não divulgam. O caso do transporte público foi licitado, mal feito no ex-prefeito. Diana, eu acho que você está com um problema de memória. Na gestão do prefeito Edivaldo Holanda, talvez você não tenha ouvido, eu pedi para prender o prefeito Edivaldo Holanda e jogar ele junto com aquela turma lá da penitenciária de Pedrinhas que corta a cabeça. Eu só fiz isso. Eu só fiz isso nessa época. Então, assim, tanto faz ser o Edivaldo, pode ser quem for. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Eu não sou parente de prefeito. Eu não sou. Eu não tenho relação política com o prefeito. Eu tenho amizade, né? Como tinha com o próprio Edivaldo, como tenho com o Braide. Mas se andou fora da linha, não tem pra onde correr. O meu lado nessa hora é o cidadão, e é o cidadão comum, é o trabalhador e a trabalhadora. Bom dia pra você também, tá bom? Agora, se existe culpa lá no passado em relação à licitação, existe responsabilidade no atual momento, e responsabilidade que não tá sendo cumprida, não tá sendo observada, tá bom? São 7:51. Você lembra do Antônio Araújo, que era secretário de obras do prefeito? Ele só falou do meu programa no último dia da gestão dele como secretário, porque eu não deixei ele falar, porque ele não atendia a imprensa, ele não respeitava a imprensa, né? Não respeitava a imprensa, só atendia a Mirante, não falou, só falou no dia que ligaram para mim e disse, olha, dá um espaçozinho, dá uma chance. No último dia de serviço dele, trabalho dele como secretário, ele falou: comigo funciona e assim, não é diferente não, tá? 7:51. Tem mais ouvinte por aí. Alô, bom dia. Bom dia, bancada nova. Pegando embalo dessa música maravilhosa. Aqui no Parque Pindorama, o novo conceito, né? De colocar asfalto aqui em São Luís, que trouxeram de fora, acho que trouxeram aí de outros países, um novo conceito que é asfalto até onde a vista dá. Então o asfalto vai até a metade da rua, e a outra metade, quando não dá mais para ver, tá só buraco. E é buraco misturado com mato, misturado com esgoto. Aqui várias ruas aqui do Parque Pindorama asfaltaram até a metade, até onde a vista dava. Depois que a vista não deu mais para asfaltar, eles deixaram só no buraco. Vocês precisam ver aqui no Parque Pindorama, tá uma negação. E outra coisa, só para complementar a respeito do comentário da Diana, e o Edivaldo me tratou muito melhor do que me trata o Eduardo Braide. Com certeza, tá bom? Edivaldo Holanda Júnior me tratou muito melhor. A imprensa muito melhor. Não, muito me tratava melhor. Pessoalmente. Sabe como ele me chamava? Ele dizia, olha, o Datena do Maranhão, era assim que Edivaldo Holanda me chamava, o Datena do Maranhão. Tinha consideração por mim, falava comigo, nos atendia, assim como assessoria, assim como foi o Zeca Pinheiro, assim como foi o Márcio Ger, e assim como foi o Robson Paes, assim como foi o Batista Matos, assim como foi o Edwin no Castelo, Conceição. Assim como foi a Conceição, uma pessoa gentil, né? Ou seja, todas as assessorias, os assessores, o secretário de comunicação se relacionavam. Até aqueles que eu não tinha, de certa forma, amizade ou não comungavam com a ideia política, ideológica deles, mas me respeitavam. Diferente dessa carniça que tá aí, esse monte de excremento que tem aí, que não se relaciona bem, ainda tenta tratar mal as pessoas. Vamos lá, vamos pra frente. Mensagem de voz, agora o Neto chega. Bom dia, turma da Nova. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Andresa. É isso aí. Parabéns pela música aí. Infelizmente, essa é a realidade da nossa capital. E hoje, mais cedo, eu olhei um ônibus quebrado depois da Maranhense. Teve esse outro aí, perto da Mi-1, que inclusive teve princípio de incêndio, que tinha um caminhão do Corpo Bombeiro lá nele, lá, conversando com o motorista lá, pessoal. E tá complicado a gente andar nessa cidade aí pela manhã, que tá só buraco. Você perde muito tempo nesses buracos aí, só buraco. Tem que, alguma coisa tem que ser feito. 991-92-9310, Silvano Leite também chegou. Obrigada pela mensagem. Fala, aqui no Bequimão, essa cratera tá completando 2 anos. Bom dia, mandou a foto pra gente. Manda a localização, o melhor aí desse trecho do Bequimão. Oswaldo Maia conhece muito bem essa região, Oswaldo. Você consegue identificar aí a região? Bota, Pedro Carlos. Ele tá nervoso. Deixa eu ver se eu já caí nesse buraco. Já? Eu acho que é aquela ali perto do Rock Santeiro, a entrada do Rock, aquela rua do Rock Santeiro que liga ao Beckmão. É por ali. Tá, justamente, essa aí é na Avenida 1 do Beckmão, do acesso da Jerônimo de Albuquerque, vai no sentido bairro. Sentido bairro, isso mesmo, filha. Você conhece muito, você tá andando por ali? Ah, Beckmão é minha área. Minha mãe mora no Maranhão Novo. Um abraço. Mas tu tá conhecendo até os buracos de lá, eu tô. É, Oswaldo. Sei não. É, Oswaldo. A gente conhece, porque parece que vira assim estimação, né? Um negócio de estimação do Ludovicense aí, né? Não. Se não conhecer o buraco, tá ferrado, Oswaldo. Porque aí acaba com o carro, então tem que saber realmente milimetricamente até onde ele tá chegando. Se não conhecer o buraco, não é da área. Vamos lá, tem mais participações aí, gente? Chegando aqui, final de telefone 4141, é o Manuel, bom dia. Bom dia, ô papai do céu, pede pro novo secretário da SMTT aumentar o tempo do sinal verde na Rua do Egito. Ele observa aqui. Vamos direto, Oswaldo, pra notícia, porque aqui não para é audiência, né? Ouvinte demais na sintonia da Rádio Nova, no nosso programa Nova Manhã, graças a Deus, os nossos ouvintes são fiéis e realmente interagem conosco todos os dias. É isso aí, vamos lá pra novidade, Oswaldo, porque tivemos aí essa mudança na Secretaria de Trânsito e Transportes de São Luís. Diego Baluz foi exonerado, assume Diego Rodrigues Pereira na vaga dele. E Diego Baluz foi para a rede social, Oswaldo. Isso foi o lá, que é na rede social? Agradeceu a honrosa missão que foi confiada a ele pelo prefeito Eduardo Braide. Disse que é uma gratidão. A gratidão pela oportunidade de ter integrado esta equipe como secretário municipal de Trânsito e Transportes de São Luís. Agradeceu a todos os colaboradores que, de alguma forma, contribuíram com a gestão e ensinaram lições que ele vai levar para a vida toda. Muito elegante a sair do momento, esse agradecimento do Diego Baluz. Ontem eu disse no programa, vocês lembram que, olha, secretário, peça para sair, porque é muito melhor, porque já estavam acontecendo reuniões para fritá-lo, para fritar o Diego Baluz. Eu disse, olha, em nome do seu nome, da sua história, da sua biografia, volte aí para sua atividade, seu advogado, você tem com certeza um futuro absurdo, talvez foi colocado aí, foi sacrificado, talvez tenha sido sacrificado, como eu acredito que esse novo secretário também, se o Diego Rodrigues, vai ser sacrificado, sabe por quê? Porque o Diego Rodrigues, ele é o tipo coringa do prefeito Braide. Ele já teve na CEMID, na CEMAD, na CENCAS e no escritório de representação institucional em Brasília. Ou seja, ele é o coringa. Ou seja, qual é a especialização? Ele estava agora no cargo de secretário lá da CENCAS. Da CENCAS, né? Pois é. Isso. Que era para resolver situações como essa, que a gente comentou ainda agora. Dessa senhorinha lá, jogada no meio da rua, precisando de assistência. Qualificações para assumir uma secretaria do tamanho, da importância e da necessidade que tem a SMTT. Eu não sei se esse novo secretário tem todas essas qualificações e essas credenciais, que me desculpem. Pode até ter. Pode até ter. Mas pode ser também a troca do 6 por 6 dúzia. Pode ser também. Essa é a preocupação do cidadão Ludovicense. Essa história aí é a história do 9 fora. É verdade. Pior do que o 6 por 6 dúzia. É verdade. É do 9 fora, sinceramente. Eu não sei o que fez, eu não sei por que o fez, que o prefeito também não disse nada, só colocou, mandou colocar ontem à tarde no Diário Oficial e pronto, ele é o prefeito, ele tem a caneta, ele faz o que ele quer, os cargos são dele e ele faz o que ele bem entende. Agora, não entendi os critérios que foram usados para investir esse novo nome na SMTT. Eu como Ludovicense, espero que dê certo, porque ele dando certo, vai estar melhor o trânsito, os processos, as coisas vão melhorar no trânsito e transporte de São Luís. Agora, se não der certo, gente, nós estamos aqui para cobrar, para questionar de qualquer jeito. Pode ter certeza disso. Teve mudança também, Oswaldo Maia, na Secretaria de Governo. O secretário municipal Enéas Fernandes foi exonerado e nomeado aí o Emílio Carlos Murá, que era o adjunto da pasta, assumindo a secretaria. Curioso, Oswaldo, que o prefeito Eduardo Braide, que tanto tem utilizado aí a rede social, o Twitter, não trouxe nenhuma informação acerca destas mudanças que aconteceram nas secretarias. E vou dizer que eu suponho que essas mudanças que já começaram a acontecer é um processo de remanejamento, de troca, de uma reforma, uma mini reforma que deve estar realizando o Braide, que vai realizar mais intensamente nos próximos dias dentro da administração do município de São Luís. Eu acredito que também seja essa necessidade, ou seja, remanejamento, mini reforma administrativa, ou um local principalmente, ou um momento principalmente, para buscar espaços para novas composições políticas futuras do prefeito Eduardo Braide. Eu tenho essa ligeira impressão que isso também vai passar por essa questão do remanejamento, da alocação de espaços para composições políticas futuras do prefeito Eduardo Braide. Agora, prefeito, tem que fazer mais modificações. E se o senhor não mexer na Secretaria de Saúde do município, o senhor vai continuar penando com as aberrações, com as situações que continuam acontecendo na saúde pública do município de São Luís. Exemplo, o Hospital da Criança, denunciado pelo vereador Marquinhos, que continua alagando um hospital que já está mais de uma década sendo construído e não se termina nunca. E o pior, alagando, causando pânico, medo, desconforto para as pessoas, para as crianças que vão lá buscar saúde, buscar atenção nesse hospital e só saem de lá com medo, saem de lá desesperado. Nós temos uma série de outras situações. A central de marcação de consultas, prefeito Braide. A central de marcação de consulta, só para você ter ideia, prefeito Braide, eu tenho uma jovem chamada Franciane. Se o senhor quisesse, peça para alguém ligar para mim, que eu passo o telefone dela para o senhor, porque ela está há 20 dias tentando denunciar para o secretário Joel que empresas que são supostamente autorizadas a realizar procedimentos pagos pelo SUS, pelo governo, pelo trabalhador, estão cobrando das pessoas. E ela foi reclamar isso lá pro diretor que tem lá na central de marcação de consulta. Sabe o que o diretor disse, prefeito Braide? Olha, me chame de doutor. Eu queria que fosse comigo, que eu ia chamar ele de doutor de merda, de bosta nenhuma. Eu ia chamar ele assim, de merda, tá entendendo? Ou seja, lá os idosos continuam voltando, as pessoas continuam no relento, as pessoas continuam se aglomerando na central de marcação de consultas. E tem uma série de situações que se apresentam aqui e que o atual secretário não está dando conta. E o senhor sabe, prefeito Braide, o senhor sabe, o próprio doutor Joel já disse pelo menos uma vez ou duas vezes pro deputado federal Aloysio Mendes, que já foi até o senhor por pelo menos 3 vezes pedir para sair, pedir para deixar a pasta. Então faça esse favor pro doutor Joel, faça esse favor para ele e pra saúde, que a gente vê que ele não reúne mais condições técnicas ou administrativas para tocar a importante pasta que é a saúde. Vereadores reclamam das emendas da saúde que desaparecem, que não sabem como estão sendo implementadas, que não sabem como estão sendo alocadas, porque não estão sendo executadas. Vá, pergunte, prefeito Braide, para qualquer vereador, o senhor sabe disso também. Você quer ver uma outra história? A Adriana e a Andresa Severo, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo a 13ª Conferência Municipal de Saúde. Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Pois a Conferência Municipal de Saúde é o órgão que monta todas as diretrizes para a política municipal de saúde do município. Foi pouco divulgado. A gente não sabe como é que está acontecendo a participação popular. A gente não sabe como as pessoas estão levando as propostas. O que é que está sendo discutido nessa conferência? Está sendo discutido, está sendo realizado aqui em São Luís, lá na UFMA. Ou seja, um importante momento desse para discutir os problemas da saúde de São Luís e ninguém discute. Você quer ver uma outra coisa, prefeito Braide? Eu não sei se o senhor já sabe. Estão vendendo a ideia estão vendendo a ideia ou estão com vontade de fechar os laboratórios de análises clínicas do Hospital da Mulher, da Unidade Mista do Itaquibacanga, da Unidade Mista do Bequimão, lá do São Bernardo, do Corodinho, e só deixar laboratório de análises clínicas do Hospital da Criança e do Socorrão. Agora eu pergunto pro senhor prefeito Eduardo Braide, para qualquer médico que pode nos ligar agora. Vamos imaginar o seguinte: Hospital da Mulher, que é um hospital onde há intervenções cirúrgicas, e o médico precisa de um exame, porque a ideia ou a vontade é transformar, encaminhar todos os exames para o LACEN central, descentralizar, segundo eles, para fazer economia. Aí um médico vai fazer uma cirurgia lá no Hospital da Mulher e diz: olha, eu preciso urgentemente de um exame para ver a situação clínica desse paciente, para ver se tem condição ou não de ser submetido a uma cirurgia. O que que acontece? Vai coletar o material, vai chamar o mototáxi ou o motoboy, mandar para o LACEN, processar em 1 a 2 horas para depois receber esse resultado. Imagine esse médico, como é que ele vai ficar para estabelecer protocolos para cuidar das pessoas. Unidade mista do Bequimão, prefeito Braide, que tem 41 leitos, que precisa a todo momento, que os exames saem 10, 15 minutos. Imagine só, o mesmo procedimento, o médico precisando de uma avaliação clínica do paciente para determinar os protocolos para salvar a vida, para ajudar na saúde do paciente, e ter que esperar 2 horas de um exame que vai ser coletado, encaminhado, processado e depois de um determinado tempo, que pode ser fatal na vida das pessoas, encaminhar de volta. E outra coisa, prefeito Braide, quando esses laboratórios foram implementados, foram colocados no município de São Luís, era porque existia uma demanda reprimida e a necessidade, prefeito Braide, desses laboratórios atender a população, a comunidade. Por que agora, com a demanda muito maior, com a população muito maior, existe essa vontade ou essa ideia? Não sei se é do presidente do LACEN, não sei se é do secretário de saúde, mas estão com essa ideia absurda de fechar esses laboratórios. Isso está sendo discutido na Conferência Municipal de Saúde? Isso está sendo discutido com a população? Então, prefeito Braide, abra seu olho, que a situação está muito pior do que você imagina. São 8:06. João Filho chega agora, manda mensagem de texto aqui no WhatsApp da Nova, a gente agradece a audiência. Ele fala: Osvaldo, Adriana, Andresa, esse Diego Rafael não serve, viu? É como um jogador de linha virar goleiro no decorrer da partida. A Senca será loteada para agregar futuros aliados, diz aqui o ouvinte. Diego Rafael deixa Sencas sem gás nos abrigos, adolescentes sem sabonetes, estão dividindo um sabonete para 3 adolescentes. E o pior, o Ministério Público sabe da precariedade dentro dos abrigos, nas Sencas, e não faz nada. Abraço, João Filho, obrigada pela mensagem, pela sua participação. A gente deixa aqui aberto espaço para que o Ministério Público, que foi provocado, se manifeste, e a Secretaria também possa falar sobre essa precariedade nos abrigos, o tratamento com os adolescentes e com todos que estão sendo tratados dessa forma. 991-92-9310, o WhatsApp da Rádio Nova. Você participa, manda sua mensagem para nós. Tem algum engarrafamento acontecendo neste momento na cidade, Pedro? É o Fábio que chegou ali. Eu quero muito que você fique atento a esses ouvintes que vão chegando, para a gente não perder o time da notícia. Motivo do engarrafamento: devido aos próprios motoristas mal educados. Que trecho é esse que ele se refere, Pedro Castro? Que trecho é esse? A gente precisa compartilhar aqui com o ouvinte, já que a prefeitura não disponibiliza pra gente mais a imagem, Osvaldo, do sistema de vídeo monitoramento, que continua nessa manutenção que nunca acaba, né? A gente é no São Francisco, SMTT sem fazer nada, ele observa. Ponte do São Francisco, obrigada, Fábio, pela sua participação. Ponte do São Francisco parece ser sentido centro da cidade, não é isso? Deve ser. Eu falei, inclusive, no começo. Deve ter relação com a Rua do Egito, que o ouvinte participou ainda agora, falando do semáforo que fica pouco tempo e termina piorando ainda mais. No primeiro bloco, né? eu inclusive chamei a atenção, porque tinha realmente esse trânsito mais carregado, essa retenção, no sentido Castelo Branco, aqui para Beira-Mar. É isso. Parece ter tido um acidente. Onde que é essa região? Ouvinte com final de telefone 8914. Mandou mensagem de voz. Bom dia. Uma batida na base do bacana, vai começar aquele engarrafamento aí que todo mundo já conhece. Qualquer batidinha aqui, engarrafamento quilométrico. Barragem do Bacanga, complicado passar neste momento. Obrigada pela sua mensagem. Sentido sempre é importante, viu? Conta pra gente. O Fábio já diz aqui, Pedro, tem que ler a mensagem. Sentido Lagoa Beira-Mar. Na verdade, esse trânsito é todo dia, viu? Ele que falou ali sobre a ponte do São Francisco. 991-92-9310, WhatsApp da Rádio 9FM. Participe conosco. Retrato do que está acontecendo em todo o estado, no Brasil e no mundo. Nova Manhã. Olha, Vita Job, medicina ocupacional tem soluções empresariais e também as melhores soluções em serviços de gestão de saúde e segurança do trabalho para a sua empresa. A Vita Job dispõe de 4 clínicas, sendo 3 em São Luís e 1 em Santa Inês, com expansão para todo o Brasil em formato de franquia. Conheça a Vita Job. Vita Job é medicina do trabalho, exames médicos ocupacionais. Vita Job é segurança do trabalho com laudos e treinamentos. Ligue pra gente ou chame no WhatsApp Vita Job 3312-7085. 3312-7085 ou 98213-1313. 98213-1313 e 98213-1314. 98213-1314. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. O Bolsa Família voltou para ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança entre 7 e 18 anos e gestantes. Acesse mds.gov.br e saiba mais. Novo Bolsa Família, de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A sua fragrância preferida de Lily voltou e agora com promoção. No Boticário, você aproveita a Lily Lumière com 20% de desconto. Lily Lumière é um eau de parfum que traz a potência do lírio somada à luminosidade da flor de laranjeira. Garanta o seu com 20% de desconto na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp oficial 0800-744-0010. Lily é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Promoção válida até 16 de abril. Consulte as condições nos canais de venda. Deu a louca! Deu a louca na Topa Tudo Móveis Usados SLZ. Vem aproveitar a promoção em toda a loja. Guarda-roupa Flórida. É 5 portas e 4 gavetas, somente R$599. E não para por aí. Promoção Cama Box Solteiro, R$449. Promoção que continua na Topa Tudo. Guarda-roupa Solteiro, somente R$299. E tem mais promoção: mesa com 4 cadeiras de madeira dobrável, somente R$399. E a promoção vai até o dia 8 de abril. Corra agora mesmo pra Topa Tudo, Avenida Camboa e Avenida Kennedy. Maiores informações, siga no Instagram, Topa Tudo Móveis Usados ponto SLZ. Nova FM, a rádio com estúdio padrão internacional. Liquidação Visótica, descontos de até 70%. Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Temos os últimos lançamentos em armações e na compra de seus óculos de grau. Ganhe um lindo óculos esportivo. São 30 anos de qualidade, preços baixos e laboratório de última geração. A Visótica faz seu estilo. Entregamos seu óculos em uma hora. Fale conosco 981295663. Consulta facilitada. Atendemos a domicílio. Visótica, são 4 lojas, 2 na Rua Grande e 2 no Baiobão. Visótica, há 30 anos fazendo o melhor para você. Conheça uma nova forma de investir no seu futuro e garantir uma renda extra com a PagBet. Aqui você tem as melhores cotações, jogos ao vivo, e-sports e Aviator. E sabe o que é melhor? Se o seu palpite for certeiro, o Pix cai na hora. Vem mudar de vida com a PagBet. Acertou? Tá pago. 24 horas no ar com a melhor programação. Nova FM. A Autoparve está com uma super queima de estoque. Ofertas imperdíveis para você comprar seu seminovo. Todo estoque abaixo da Fipe. Super bônus na avaliação do seu usado. Veículos revisados com garantia de um ano e o melhor de tudo, parcelas que cabem no seu bolso. Corre pra Autoparve e escolha o modelo que se adapta melhor ao seu dia a dia. Avenida dos Holandeses, Daniel de Latouche, IBR 135, fone 4020-7755. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Tem na Frebal, carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde vem. Ofertas especiais Fribal. Coxa com sobrecoxa, R$11,99. Costela especial, R$19,99. Carré suíno, R$16,99. Tem na Fribal, tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho, carne boa. Este é o som que mudou a história do rádio no Maranhão. Oito horas e 14 minutos, 8:14. Transmissão com a maior cobertura de audiência no rádio e pela internet. Nova Manhã. Ele está chegando agora, o craque das notícias esportivas, com muitas informações do mundo do esporte. Tá na hora, Nova Esporte Clube, com o nosso amigo, o craque Adalberto Melo. Alô, Adalberto, bom dia. No ar, Nova Esporte Clube. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo esportivo, no Maranhão, no Brasil e no mundo, em um minuto. Nova Esporte Clube. Olá, olá, bom dia Osvaldo, bom dia amigos do Nova Manhã, vamos falar de esporte? As meninas do Sampaio Basquete entram em quadra hoje para sua quarta partida na temporada na Liga de Basquete Feminino. Sampaio e SESI se enfrentam hoje, 7:30 da noite, aqui em São Luís, no ginásio Costa Rodrigues. Vamos lá, torcida tricolor convocada para esse jogão de basquete hoje à noite. Nova Esporte Clube. Foi realizada em São Luís no fim de semana a primeira etapa do Campeonato Maranhense de Levantamento de Peso Olímpico. A Copa Professor Dimas reuniu cerca de 100 atletas no Complexo Esportivo Esportes Village no último sábado. A competição contou com 8 categorias no masculino e 8 no feminino. Cada categoria foi dividida por peso corporal e ainda tiveram categorias por faixa etária, do infantil ao master. A competição também serviu como base para os atletas da seleção maranhense que buscam índice para o Campeonato Brasileiro previsto para maio em Minas Gerais. Os melhores atletas da competição foram, no feminino, Ana Luísa Serra Pinheiro, Amanda Campos Marques e a Bibi Benedita de Fátima Araújo Silva. No masculino, destaque para Caio Elias Alves Rocha, Pedro Henrique da Conceição de Souza e João Pedro Maciel. Você ouviu Nova Esporte Clube. De volta a qualquer momento com mais notícias do esporte no seu rádio. Fique ligado. Oferecimento PagBet. Acertou? Tá pago. Vem mudar de vida com a PagBet. Apostas pelo site pagbet.com. Siga no Insta, arroba PagBet. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. Prepare-se. O melhor show na Matuto está de volta. É neste sábado, dia 1º. É Mara. Vai ser um novo espetáculo. É Mara e elas. Yara Costa, Fernanda Furtado e o novo estouro do Brasil, Janaína Alves. Ingressos à venda na bilheteria digital, Rei da Carne de Sol e no local. Neste sábado, São Luís vai sacudir com o melhor show do Brasil. É Mara e elas. Matuto, essa casa é show. Realização Midas Produções. A Autoparve está com uma super queima de estoque. Ofertas imperdíveis para você comprar seu seminovo. Todo estoque abaixo da Fipe. Super bônus na avaliação do seu usado. Veículos revisados com garantia de um ano e o melhor de tudo, parcelas que cabem no seu bolso. Corre pra Autoparve e escolha o modelo que se adapta melhor ao seu dia a dia. Avenida dos Holandeses, Daniel de Latouche, IBR 135, fone 4020-7755. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Senhores taxistas, trabalhe com segurança e aumente seu faturamento. Ligue Tax 98-3222 e 3221-2222. Agora com seguro app para clientes e motoristas. Fazemos convênios com empresas públicas e privadas. Ligue Tax, sempre inovando, jamais copiando. 98-3222 e 3221-2222. 24 horas. Rádio que virou referência. Nova FM 93.1. O Bolsa Família voltou para ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança entre 7 e 18 anos e gestantes. Acesse mds.gov.br e saiba mais. Novo Bolsa Família, de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A TVN agora é Max e informa a hora certa. 8:19. A TVN agora é Max. Assine já. Ligue 3199-7270. Seja mais, seja Max. Você conhece a Vita Job Medicina Ocupacional? Entregamos soluções em medicina do trabalho, segurança do trabalho e e-social. Estamos em processo de expansão em formato de franquias. Dispomos de 5 unidades no Maranhão, 2 no Pará. Venha conhecer nossa nova unidade João Paulo, próxima ao Estádio Castelão. Precisando regularizar sua empresa junto às obrigatoriedades do e-social? Conte com a Vita Job. Telefone 98-3312-7085. Site vitajob.com.br. Você, profissional da odontologia, não pode perder o primeiro Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão. Serão 4 dias de imersão em conhecimento e networking com os melhores palestrantes do Brasil e do mundo. Anote na sua agenda, de 28 de junho a 1º de julho de 2023, você tem um encontro marcado com o futuro da odontologia. Inscreva-se agora mesmo no site www.cioma.com.br e garanta sua participação nesse evento histórico. Primeiro Congresso Internacional de Odontologia do Maranhão. Conectando mentes, inspirando sorrisos. De São Luís para todo o planeta, Nova FM. Oba, são 8:21. 8:21, 98 99192-9310. Bom dia. Abreu, Adriana, na minha opinião, tem que se trocar é o prefeito, não é o secretário não. O problema tá é com o prefeito, o problema tá nele. Ele pode botar até 10 mil secretários nessa secretaria aí, não vai mudar nada. O problema é ele, nós temos é que trocá-lo. Nós temos é que trocá-lo, prefeito, não é o secretário não. Você ouviu aí, Adriana Nogueira? Ouvi e concordo em parte, porque quem bem conhece o prefeito Eduardo Braide sabe que ele é um homem centralizador. Então, realmente, não adianta trocar se você não dá autonomia para os seus secretários. E acontece muito nessa gestão. É. Bom dia, família da Rádio 9 FM, Jean, motorista por aplicativo. O nosso prefeito, o prefeito Braide, é um covarde. Ele tem o dinheiro tá toda, a arrecadação tá toda aí do município, ele não faz nada. Infelizmente, São Luís tá largado, a gente tem que ter um gestor atuante, não desse jeito, só ficar em frente de computador, no Instagram, fazendo aquelas firulas que não tá ajudando ninguém. Bom dia a todos. Jean, só a título de complemento aí da sua informação, que você disse que o prefeito tem dinheiro e já tem 1 milhão nas contas do prefeito de São Luís, dos 2.300.000 necessários para construir o Hospital Público Veterinário de São Luís. Ontem, o deputado... A parcela caiu, né? Pois é. O deputado Aloysio Mendes foi para as redes sociais dizer que já chegou 750 milhões e já tinham caído mais 250 milhões, ou seja, mais 1 milhão de emenda, no caso do caso específico do deputado federal Aloysio Mendes, para construir o Hospital Público Veterinário de São Luís. Mas o impostômetro está dizendo o que, Andresa? É isso, Oswaldo, porque tem recurso além da construção aí deste importante hospital que se espera há muito tempo na capital, né? Que foi promessa de campanha, inclusive, né? Foi. O município de São Luís, tô verificando aqui no impostômetro, Oswaldo, já garantiu aí de arrecadação 257.075.000 reais, viu? A capital maranhense já arrecadou somente em impostos municipais 257.075.000 reais somente nesses 3 primeiros meses do ano, Oswaldo, de janeiro até hoje. E você viu que lá na prestação de contas, aquela que você anunciou que seria feita lá na Câmara do terceiro quadrimestre, nós tivemos um superávit de mais de 1 milhão, ou seja, já arrecadamos 1 milhão a mais, né? E que foi divulgado por assessores da prefeitura lá na reunião da Câmara. É isso, Oswaldo, mas também foi feita lá uma reclamação, Oswaldo, a respeito da falta da utilização de parte de recursos para liquidar lá a dívida da antiga Coliseu, você lembra? Uhum. E outras questões também, né? A aprovação desses relatórios orçamentários foi uma aprovação com ressalvas, viu? Uma aprovação com ressalvas, em concordância com a lei de responsabilidade fiscal, aconteceu essa apresentação lá nesta semana na Câmara. A capital atingiu a marca de 37% do total do recurso total, com uma arrecadação própria, 5% a mais do que no ano anterior, e esse superávit superior a 1 milhão de reais. Quem falou aí sobre a necessidade de se liquidar as despesas com a extinta Coliseu e reativar a importante maternidade Maria do Amparo foi o vereador Chico Carvalho, viu, Oswaldo? Ele que também lamentou a ausência do secretário da Fazenda, o José Azzolini. Ele não compareceu nesta audiência. É, terrível. 8:25, vamos a um outro assunto. Hoje ainda temos ainda o ouvinte. Tem um ouvinte, vamos saber o que é que o ouvinte tá falando, tá se manifestando. Pancada, gente, adorei a música, hein? Agora a gente tem que fazer uma música também para os engarrafamentos, né? De qualquer forma, tem certa culpa aí o governo do estado ou a prefeitura. Gente, esse engarrafamento aqui do São Francisco tá um absurdo, entendeu? Eu acho que ali a interdição ali do desabamento que houve perto do Palácio dos Leões, de qualquer forma, tá interferindo aqui também, porque tem aumentado muito, tá muito ruim, muito ruim. Bom dia, gente. 8:25, 8:25, muito obrigado pelo carinho da audiência, 98 99192 9310. Bom dia, quando é que vão solucionar esse problema aqui na avenida Jerônimo de Albuquerque, Angelim sentido Vinhais? Rapaz, esse engarrafamento é todo dia, todo dia! Apesar dos pesares, eu gostei da tua animação da e dessa chamada. Eu visualizei aí, assim, puxando os cabelos, viu, Adriana? Assim que eu visualizei essa mensagem, que ninguém aguenta, né? Ficar preso no engarrafamento. Pra completar, Oswaldo Maia, olha aí, ó, o presentão que o Diego Rodrigues assume agora, junto da SMTT. Socorro tá falando pra gente. Lata Velha, aqui no Prego, mandou até a localização pra nós, localização aí desta lata velha. Pedro Castro vai tentar, do celular você consegue verificar, Pedro, a localização exata aí pra gente poder dizer qual é o bairro. Muito obrigada pela sua mensagem, viu, Socorro? Obrigada. Beijo, pela Socorro. Audiência. Bom dia de trabalho, se você estiver indo pro seu trabalho ou fazer qualquer atividade, é muito legal saber que você tá compartilhando um pouco do seu dia também com a gente. E Denilson chega agora, mandou uma mensagem também, Oswaldo. 991-92-9310, WhatsApp da Rádio Nova. Joaci, motorista, oferece serviço por meio dos aplicativos, também acaba de chegar, manda mensagem de voz pra gente e a gente agradece. Avenida dos Franceses, é o trecho aí que a Socorro fala pra gente a respeito do ônibus com defeito neste momento. Mais um na capital, mais uma lata velha. Deixa de ser a cidade dos amor, da Ilha do Amor, a Ilha do Amor, para ser a cidade da lata velha, Oswaldo. Parece isso, né? Tá parecendo. É por aí. Nós vamos ficar conhecidos nacionalmente e internacionalmente. Daqui a pouco a Unesco vai querer fazer o tombamento, né? No tombamento oficial, nos transformando, né? Também na capital mundial da lata velha. Minha preocupação é essa, né? Tá quase ganhando esse título, né? Aliás, o título, Unesco vem o título aí. Já tá sendo entregue por cada usuário de transporte público que passa por essa vergonha todo dia, né? Ou então vamos nos colocar como patrimônio mundial da lata velha. Final de telefone 6340, Pedro, é isso? Chega agora com mensagem de voz 991-92-9310. Esse é o WhatsApp mais procurado no início das manhãs na nossa capital maranhense. É ele, chega agora, ouvinte da Nova, vamos ouvir. Bom dia a todos da Rádio Nova. Caminhando esses vídeos, né? Pra bater na tecla mais uma vez e aproveitar essa mudança aí na SMTT pra reclamar esses horários aí que esses caminhões descarregam os materiais nas lojas, que pelo amor de Deus causa um engarrafamento tremendo. Só aqui em São Luís que ainda existe isso. Você vê aí nos outros estados, tem horário pra caminhão descarregar, principalmente nas principais avenidas. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não criem muita expectativa, não, em relação a esse secretário, tá? O que você falou isso agora, hein? É porque eu lembrei, quando eu era... Você tá me botando medo. Quando eu era menina pequena, no bairro da Coama, onde eu morei, passei minha infância, tinha um rapaz que era contratado pelo meu pai, o nome dele era Boca. Boca era o faz-tudo. O que faz que o Boca tudo. Fez com você? O Boca era o faz-tudo, ele era encanador, eletricista, ele era mecânico, ele servia pra tudo. Ele era meia boca. Ele era meia boca, acaba que ele era meia boca. Entendeu? Então, não esperem muita coisa, não. Tá igual não. Um Pedrinho. Pedrinho meia boca. Pedrinho meia boca. Sinceramente, são 8:30 agora, 8:30. Você me assustou agora. Não, fique assustado, não. O prefeito trocou o secretário ontem, já vem com esse papo pra não criar expectativa. Não, mas não é pra que, mas não é pra criar mesmo, gente. Mulher de pouca fé. Não, eu tenho muita. Eu tenho muita fé, amigo. Eu tenho muita fé, só que chega uma hora que não dá. O cara é um coringa, ele já teve na CEMIT, na CEMAD, na SENCAS. Tem expertise, tem experiência pra assumir a CMTT. Tem conhecimento. Vamos ver se ele aguenta, né? Vamos lá, uma greve. O Diego também dizia, o Diego Baluz também diziam que tinha, porque já era lá da administração da secretaria, você lembra? Ele já estava no quadro da SMTT, assumiu a cadeira de secretário. E olha, né? No que deu, né? Pois é. Muito bem. O Souza mandou uma imagem de um ônibus pra gente. O que que tem esse ônibus aí, Pedro Castro? Lata velha no prego, em frente à rodoviária. Mais uma lata velha. Ô, Souza. 30915. Responsabilidade aí da Prefeitura de São Luís, consórcio Upaúnaçu. Mais um aí na conta. Aquela conta, Oswaldo. Aquela conta. É a conta de multiplicação, não é nem de adição, é de multiplicação. A conta é de multiplicação. Olha, o Jean tá dizendo que colocaram um jabuti na SMTT. Antônio Ribeiro, diz o quê, Pedro? Fala, Antônio. Não adianta mudar o secretário da SMTT se continuarem os mesmos problemas dos ônibus na cidade. Tem que agir e mostrar serviço. Adriana, o pessoal não tá aí na, olha, você no, tá na influenciando área da expectativa, os não. Tá na área da cobrança. Não tô influenciando ninguém. Eu tô falando o que é verdade. Eu não criar expectativa. Melhor coisa que você faz, eu não criar expectativa. Eu tava acreditando nesse novo secretário. Você faz isso comigo logo cedinho. Não se faz com um amigo uma coisa dessa, não, por favor. Não se faz isso, né, Oswaldo? Não faz isso, de maneira alguma. São 8:32, 8:32. Muito obrigado você que tá conosco, tá interagindo, tá participando do nosso programa. Muito obrigado, amigos e amigas, que estão mandando mensagem de voz para 98 991 92 9310. Tem mais ouvintes que chegam por aqui opinando, deixando sua opinião aqui em nosso programa. Alô, bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia, meu povo. Meus amigos, eu quero reclamar sobre o Ferribolt. Nós tínhamos duas empresas e era o caos. E agora temos 4 empresas e continua o caos. É, passagens já estão todas vendidas. E eu não fui agora, eu fui no começo do mês, dia 1º, dia 2 do mês. Eu fui comprar passagem pro dia 9, dia 7, dia 9, mais de 30 dias. E não encontrei mais passagens, já estavam todas vendidas por conta do feriado. Então, realmente, nós estamos em apuros, né? Com essas empresas. Não temos solução, não temos nenhuma solução em relação à venda de passagens. 8:33, 8:33, vamos agora virando com outro assunto, porque a greve é ilegal, a greve dos professores Adri Nogueira e Andresa Cerveira. Ilegal, Oswaldo, já tinha sido dito isso, né? Mas já, o sindicato falou que desembargador Jamil Gedeon. Uma decisão monocrática, né? E por isso eles estavam resistindo, chamando todo mundo a lutar, inclusive ontem teve mais um ato público lá em frente ao Tribunal de Justiça e ao Palácio dos Leões. Ontem o discurso era de que iam continuar a greve, que não iriam desistir, que iriam resistir, que a greve ia continuar, Oswaldo. Mas, a direção do Simproecema teve que se reunir às pressas e encaminhar uma decisão diante do que o colegiado do Tribunal de Justiça decidiu. O Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade deste colegiado que a greve dos trabalhadores em educação é ilegal. Então, será isso que eles queriam? Tiveram. Saiu da decisão monocrática para uma decisão unânime de todos os desembargadores. O Simproecema, mediante esta reunião da direção geral, disse que, de forma racional e prudente, decidiu pela suspensão do movimento grevista, Pedro. Tem aí a declaração do presidente Raimundo Oliveira, presidente do Simproecema, que fala sobre esta nova decisão. Agora, segundo ele, decisão racional e prudente de suspender a greve. Vamos ouvir. Olá, colegas trabalhadores e educação do Estado do Maranhão. Neste dia 29 de março de 2023, tivemos um grande revés na nossa luta e greve dos trabalhadores em educação do Estado do Maranhão. O Tribunal de Justiça, no seu colegiado, por unanimidade, definiu a ilegalidade da greve dos trabalhadores em educação do nosso Estado. Diante disso, estabelecido o nosso estatuto, a diretoria do Simproecema se reuniu para nós termos como encaminhamento o cumprimento da decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Haja visto que nós temos uma decisão em que coloca-se sanções não só ao sindicato, como já temos, mas agora principalmente aos trabalhadores em educação do nosso Estado, se assim prosseguirmos com essa greve. Cabe ao sindicato ter a racionalidade e a proteção aos nossos trabalhadores em educação para que os mesmos não sofram nenhuma sanção como corte de ponto, desconto no contra-cheque e lá para frente, quem sabe, um processo administrativo. Mediante a isso, a direção decidiu pelo encaminhamento da suspensão da greve com a homologação do acordo, haja visto o governo assegurar a proposta feita no Ministério Público da recomposição de 11% em 2 parcelas, garantindo também a pauta financeira, progressões e titulações e os outros itens discutidos na primeira reunião com o governo do Estado. Companheiros e companheiras, eu quero dizer a cada um de vocês que o sindicato tem muita responsabilidade, tem um bom senso e pede à categoria o bom senso também. Haja visto que precisamos dar um retorno à sociedade, aos pais dos alunos e aos nossos alunos. E mediante a isso, a decisão da direção é que tomemos esse cuidado, mas de forma a proteger a todos nós. A mesa permanente de negociação continuará para nós fazermos a discussão do piso, da integralidade do reajuste, enfim, de todos aqueles pontos inerentes à nossa valorização, à melhoria do espaço físico e o debate mais aprofundado de uma educação pública de qualidade. Companheiros, sigamos firmes, mas na certeza de que a luta, ela é permanente e assim continuaremos na trincheira da luta. Avante e vamos à luta. É bom esclarecer que está tendo um racha dentro do próprio sindicato, né? Enquanto você ouviu aí o presidente do sindicato dizendo, olha, acabou, está encerrado, existe um outro grupo que é contra essa decisão, que não apoia essa decisão do presidente e que hoje, inclusive, Andresa Zoda e amigos do Nova Manhã, eles irão fazer uma movimentação. Marcaram para hoje, quinta-feira, ali em frente à Assembleia Legislativa. De novo, né, Adriana? De novo, porque mais um ato. Essa semana já tinham feito uma manifestação semelhante. Mais um ato público. E as pessoas, alguns grupos de professores, têm colocado que o Tribunal de Justiça do Maranhão deu quatro decisões de legalidade. Sim. E isso não aconteceu, gente. Não, mas olha, houve a decisão próprio monocrática no plantão, desembargador plantonista. Por isso que foi monocrática. O Felipe Camarão, secretário de Educação do Estado, vice-governador, ele pontua nas últimas horas aí na sua rede social que foi a quarta decisão judicial. Sim. A quarta decisão judicial. Não foi julgado mérito, foi a liminar que tem efeito temporário. Exatamente. Agora não, foi julgamento de mérito mesmo. Exatamente, que foi unânime pela corte dos desembargadores lá do tribunal. Então, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, declarou esta greve ilegal e determinou o retorno imediato das aulas. Como já sabe aí das consequências, o presidente pode ter corte de ponto de educador que faltar, pode ter multa. A gente já tem agora o presidente, desembargador Paulo Velter, é ele que fala? Vamos ouvir aí os detalhes aí desta decisão que encaminha para o retorno das aulas, para a retomada das aulas no nosso estado. Vamos ouvir. Relativamente ao sindicato, é importante que aqui se esclareça que agora a decisão não é mais individual, né, de um desembargador. A decisão é da corte, é do tribunal. As astrantes, né, que advêm do direito francês, que permite, em alguns casos como esse, o tribunal impor multa pelo descumprimento da decisão judicial, pode eventualmente ser revista caso o próprio relator identifique que não há a recalcitrância no cumprimento da decisão. Então é muito importante que os professores, né, por meio do seu sindicato, neste momento reflitam sobre a importância de cumprir a decisão do tribunal. Uma posição de enfrentamento ao colegiado e as decisões que ele toma com a sua liberdade e legitimidade não fica nem bem para a democracia que queremos construir e muito menos para a pauta que é importante dos nossos professores. Temos que conseguir, portanto, continuar com essa pauta que é importante, mas utilizando outros meios que não mais a greve, que aqui neste momento, repito, foi considerada ilegal pelo colegiado aqui. Então, desde o início, a gente tem esse posicionamento do Tribunal de Justiça, através do desembargador Jamil Gedeone, de forma monocrática no plantão. Nós tivemos uma avaliação do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, que diz que o Estado não tinha mais suporte, a lei de responsabilidade fiscal não dava mais condições para chegar o que pleiteava o sindicato, que era os 14,95%, e que chegando aos 11%, mesmo atingindo os 60,6%, mas mesmo assim ainda cabia, estava dentro das condições do Estado e da legislação da lei de responsabilidade fiscal. E parece que só alguns xiitas, né? Agitadores de dentro desse sindicato que não concordavam, foram lá interditar Jerônimo de Albuquerque anteontem, parece que vão hoje de novo. Tá faltando um pouco mais de peso, viu, presidente do tribunal, presidente Paulo Velta, de aplicar individualmente no CPF, né? O bloqueio das contas bancárias, o desconto das faltas, ou seja, partir para cima de forma mais dura, para eles entenderem que não é uma vontade do governador ou do governo do estado. É uma questão que passa pela legislação, pela lei de responsabilidade fiscal e também pelas condições também financeiras do governo do estado do Maranhão em relação a essa questão de aumento salarial, que pode, como o senhor disse, discutida, continuar sendo discutida, mas não dessa forma, principalmente prejudicando as crianças e adolescentes que deveriam estar em sala de aula. São 8:43. Sobre educação pública municipal, Oswaldo, também tem uma informação, porque há uma reunião marcada para acontecer no próximo dia 11 de abril, lá na sala VIP da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer da Câmara Municipal de São Luís, uma reunião com representantes da Secretaria de Educação do município e também o Fórum das Escolas Comunitárias de São Luís. O que está havendo, Oswaldo? Falta de pagamento das escolas comunitárias. Tivemos uma inspeção realizada em unidade de ensino básico daqui de São Luís. O Alberto Pinheiro foi vistoriado pelos vereadores, teve uma visita técnica com a participação de parlamentares, professores e gestores. Os membros da comissão fizeram averiguação nos banheiros, na cantina, no auditório, nos laboratórios e também nas salas de aula. Eles foram lá verificar a presença dos insumos pedagógicos necessários à oferta da educação com um padrão mínimo de qualidade, Oswaldo. Então, ontem foi deliberada uma série de visitas que serão retomadas na nossa capital. O colegiado definiu a agenda de trabalho desta comissão para tratar sobre diversos assuntos, entre eles esse problema também no repasse das escolas comunitárias. Você participa, fala como é que está a situação da educação no seu município, aqui na capital, nas cidades da Grande Ilha ou do estado do Maranhão, no nosso WhatsApp. Nosso número é 991-92-9310. Final de telefone 9692. Fala sobre mais uma lata velha no prego, na Avenida São Luís Rei de França, Parque Vitória, Alemanha. E acrescenta: pagamos R$4,20 para andar num lixo desse. Tive que pagar outra passagem porque não passava um ônibus da mesma empresa. Essa empresa 1001 é a pior empresa que existe em São Luís. E o Braide sabe disso, viu? Quem é o ouvinte aí que tá mandando? Final de telefone 9692. É o Mazinho. Mazinho, e o Braide sabe disso, de tudo isso. Mas se você quiser, a gente pode até encaminhar para um secretário mulambento que o Braide tem aí, para ele mandar para ele, para ver mais essa situação. Pronto, né? São 8:45. É mais um ouvinte, vamos para um break. Vamos lá. Bom dia. Um retrato do que está acontecendo em todo o estado, no Brasil e no mundo. Nova Manhã. Olha, gente, a Auto Parve está com um super queima de estoque, ofertas imperdíveis para você comprar seu seminovo. Todo estoque abaixo da tabela Fipe. Super bônus na avaliação do seu usado, veículos revisados com garantia de um ano e, o melhor de tudo, parcelas que cabem no seu bolso. Corre para a Auto Parve e escolha o modelo que se adapta melhor ao seu dia a dia. Avenida dos Holandeses, Daniel de Latos, BR-135. Fone 4020-7755. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você está ouvindo Nova Manhã. Oferecimento Autoparve Seminovos, Petiscaldos e Topa Tudo Móveis Usados. Nova. Super lançamento Canopus. O imóvel que vai mudar a sua vida acaba de ser lançado e pode ser seu com até R$47.500 de desconto. O Village Garden 1 é um condomínio completo com mais de 10 itens de lazer, incluindo campo de futebol, gramado e quadra de beach tênis. Está localizado entre o Turu e o Arasagi e conta com 2 quartos e térreo com giardino. Passou da hora de trocar o aluguel aluguel pela prestação do seu AP, né? Fale com a gente. Ligue 992225832. Canopus, a credibilidade faz a diferença. Senhores taxistas, trabalhe com segurança e aumente seu faturamento. Ligue Tax 983222 e 3221-2222. Agora com seguro app para clientes e motoristas. Fazemos convênios com empresas públicas e privadas. Ligue Tax, sempre inovando, jamais copiando. 983222 e 3221-2222. 24 horas. Visótica, 4 lojas, 2 na Rua Grande e 2 no Maiobão. Informa a hora certa. 8:47. Informou Visótica, há 30 anos fazendo o melhor pra você. O som que vai mais longe. Nova FM, a maior cobertura de todo o estado. Você conhece a Vita Job Medicina Ocupacional? Entregamos soluções em medicina do trabalho, segurança do trabalho e e-social. Estamos em processo de expansão em formato de franquias. Dispomos de 5 unidades no Maranhão, 2 no Pará. Venha conhecer nossa nova unidade João Paulo, próximo ao Estádio Castelão. Precisando regularizar sua empresa junto às obrigatoriedades do e-social? Conte com a Vita Job. Telefone 98-3312-7085. Site vitajob.com.br. Falamos em show de economia, qualidade em produtos e atendimento, estamos falando de Show de Bebê Coab. Lá você encontra tudo que a mamãe e seu bebê precisam. Enxoval completo, da chupeta ao quarto, todo montado e decorado, e tudo isso com o menor preço, melhor atendimento e forma de pagamento. E tem mais, a entrega dos móveis é grátis. Siga nossas redes sociais, @showdebebecoab. Fone 98 99621 3720. Show de Bebê Coab, tudo para o conforto do seu bebê. Que rádio você ouve? Eu ouço a Nova. São 8:49, 8:49. Bom dia. As principais notícias do dia com a bancada jornalística da Nova FM. Nova Manhã. Olha, gente, o Topa Tudo Móveis Usados é a maior loja de móveis usados do Brasil. No Topa Tudo você encontra tudo para o seu lar ou escritório. Uma grande variedade de sofás, guarda-roupas, mesas de jantar, eletros, eletrônicos, material para escritório, mesas, cadeiras de escritório, escolares, com qualidade e preços baixíssimos que cabem no seu bolso. Topa Tudo Móveis Usados. Localizado bem pertinho de você. 2 endereços. Na Avenida Kennedy, bairro de Fátima, e na Avenida Camboa, 96 Camboa. Confira o Instagram e as novidades. @topatudomoveisusados.slz. Topas ou não topas, comprar barato. E agora, economia. Vamos lá, São Luís é a segunda do Nordeste no Índice de Cidades Empreendedoras. Os dados são do ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras referente ao período de 2022 e também 2023. E as montadoras estão com carros aí encalhados. São várias as montadoras que deram férias coletivas aos funcionários, entre elas a Volkswagen também. Isso aconteceu porque está faltando peça e manutenção. Transmissão com a maior cobertura de audiência no rádio e pela internet. Nova Manhã. Você está ouvindo Nova Manhã. Oferecimento Autopar Seminovos, Petiscaldos e Topa Tudo Móveis Usados. Gasolina tá cara? Então venha pro Lojão do Corsa e Celta e ainda concorra um tanque cheio. Lojão do Corsa e Celta, a original, que dá lapada na concorrência. Nas compras acima de R$100, você ganha cupom e já participa da promoção Tanque Cheio Lojão do Corsa e Celta. Aqui você encontra peças originais com preço baixo e qualidade. Não confunda, a única que tem um boneco do gordinho na porta. Kennedy, São Cristóvão e São José de Ribamar. Delivery 984 767870. Valesca, me ajuda aí. Preciso levar meu carro na revisão, mas tô sem tempo. Calma, eu tenho uma novidade. A AJ Auto Center resolve agora esse problema. Alinhamento, balanceamento, freios, pneus, peças e muito mais. E olha só, lá tem um delivery especial. Eles buscam e entregam seu carro sem custo adicional. Telefone 989-7000-8978. Fica na Avenida Kennedy, número 892, em frente à Igreja Paz e Vida. AJ Auto Center, o mais completo Auto Center de São Luís. Quando falamos em show de economia, qualidade em produtos e atendimento, estamos falando de Show de Bebê Coab. Lá você encontra tudo que a mamãe e seu bebê precisam. Enxoval completo, da chupeta ao quarto, todo montado e decorado, e tudo isso com o menor preço, melhor atendimento e forma de pagamento. E tem mais, a entrega dos móveis é grátis. Siga nossas redes sociais, arroba Show de Bebê Coab. Fone 98996213720. Show de Bebê Coab, tudo para o conforto do seu bebê. Programação de alto nível é aqui na Nova FM. Nova. O Liquida Tudo Talentos voltou ainda melhor. Preços baixos e promoções como você nunca viu. Liquida Tudo Talentos. Short jeans feminino, R$39,90. Bermuda jeans masculina, R$49,90. Mix de calçados a partir de R$39,90. Milhares de peças sinalizadas para você. Liquida Tudo Talentos. Se é liquidação, tem que ser talentos. Liquida Tudo Talentos. Mês de março, um mês muito especial para nós e para elas, todas as mulheres que vivem ao nosso redor. As Óticas Diniz de São José de Ribamar estão com uma campanha inspirada em mulheres magníficas, cheias de força e grande sucesso. Somente em nossa loja, óculos de grau completo a partir de 10 de R$39,90. E na compra do seu óculos de grau, você ganha 30% de desconto no óculos solar para continuar estilosa e cheia de charme por onde estiver. Promoção válida até 31 de março. Óticas Diniz, em São José de Ribamar, Maiobão, Parque Vitória e no Pátio Norte Shopping. Siga no Insta, arroba Óticas Diniz SJR. Você conhece a Vita Job Medicina Ocupacional? Entregamos soluções em medicina do trabalho, segurança do trabalho e e-social. Estamos em processo de expansão em formato de franquias. Dispomos de 5 unidades no Maranhão, 2 no Pará. Venha conhecer nossa nova unidade João Paulo, próximo ao Estádio Castelão. Precisando regularizar sua empresa junto às obrigatoriedades do e-social? Conte com a Vita Job. Telefone 98-3312-7085. Site vitajob.com.br. Ele vem aí, agora em carreira solo. Nesta sexta, dia 31, a partir das 4 da tarde, tem Luan Costa ao vivo no Pocket Show da Nova. Prepare seu coração, porque esse show vai ser incrível e imperdível. Luan Costa, no Pocket Show da Nova. Patrocínio Fribal, especialistas em carne, do pasto ao prato. Pagbet, acertou, tá pago. Ouça sua sorte e venha para Pagbet. E do Obus, a cervejaria artesanal do Maranhão. Delivery e reservas 99158-8583. Siga arroba do Obus. Oferecimento, Petiscaldos, atendimento também pelo iFood. Siga no Instagram, arroba Petiscaldos Oficial. Sheila Modas no Golden Shopping. E Cachorro, não é cachorro quente, é Cachorro. Siga no Instagram, arroba o Cachorro. O mundo mais perto de você. 93.1. Horas e 56 minutos, 8:56. Confira as últimas notícias do esporte em todo o mundo. O kitesurfista número um do Brasil, que é o nosso maranhense Bruno Lobo, ele continua com uma preparação intensa para a temporada deste ano, uma das mais importantes de sua vitoriosa carreira. Em meio à disputa por títulos nacionais, continentais e mundiais, o Bruno terá duas oportunidades para garantir a tão sonhada vaga nos Jogos Olímpicos do próximo ano, que serão realizados em Paris, na França. A primeira chance do Bruno carimbar o passaporte rumo aos Jogos Olímpicos será no Campeonato Mundial de Vela, que vai ser disputado entre os dias 10 e 20 de agosto em Haia, na Holanda. O atleta maranhense tem um bom histórico aí no evento, na edição de 2022, lá na Itália. Bruno foi o melhor kitesurfista das Américas. E após um ano ocupando o posto de seleção número um do planeta, o Brasil deixa a liderança do ranking da FIFA. Com a derrota de 2-1 para o Marrocos em um amistoso disputado no último sábado, que marcou o reinício das atividades depois da Copa do Catar 2022, a equipe pentacampeã mundial perdeu a primeira e também a segunda colocação na lista organizada pela entidade que gerencia o futebol global. Na classificação que será divulgada ao público no próximo dia 6 de abril, o time brasileiro aparece na terceira posição com 1.834, quase 1.835 pontos, 6 a menos do que já possuía na edição anterior. Futebol maranhense, o atacante Fabrício, que é destaque do Maranhão Atlético Clube, que é campeão maranhense 2023, é considerado como prioridade para a temporada, especialmente visando a Série D deste ano. Jogador que recebeu várias sondagens, inclusive de times do interior de São Paulo e também do futebol aqui do Nordeste, antes mesmo do fim do campeonato, é o atleta com maior dificuldade neste momento para permanência no MAC. É, Adriana, e a gente segue daqui fazendo o nosso convite todo especial para que os ouvintes da Rádio Nova aproveitem 7 dias grátis de treino na academia mais badalada da cidade e 20% de desconto na primeira mensalidade. Você pode aproveitar diversas modalidades, por lá você encontra capoeira, musculação, natação, futebol, beach tênis e muito mais. Uma equipe preparada para te atender muito bem lá no Centro Fitness 98, que está localizado no Renascença, também na Coama. Aproveite, portanto, essa oportunidade incrível para você combater o sedentarismo, para você descobrir o atleta que existe em você ou melhorar aí até o seu desempenho, tá bom? Um abraço a todos aí da família Centro Fitness 98, Viviane Neves, Vitor Teles e todos que nos acompanham aqui no Nova Manhã. Chega lá no CF 98, diz que é ouvinte da Nova e garante teus 7 dias grátis de treino, mais 20% de desconto na primeira mensalidade. Transmissão com a maior cobertura de audiência no rádio e pela internet. Nova Manhã. Eu sou Braz e eu tô pronto pra fazer de São Luís uma cidade melhor pra você. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito vagão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. E agora nós vamos fazer uma grande revelação. Uma grande revelação, Pedrinho. É, o nosso serviço de investigação, serviço revelado, acaba. Serviço revelado. Tem o velado e o revelado. É o revelado. O serviço revelado do programa Nova Manhã acaba de identificar a autoria e o contratante dessa música. Quem foi, Oswaldo? Quem é que contrata ouvinte pra fazer música aqui pra ela aqui? Quem é? Silvana Lobato. Foi ela? Ora, se ela contrata a música pra fazer música foi, pra ela. Foi mesmo. A música dela tá um sucesso também, a música então, da Silvana. Contratou essa outra música aí, tá certo? E tá soltando essa música aí pra todo mundo aí. Mas o povo gostou. O pessoal gostou. E pra que contrariar o povo, Pedrinho? Pra que contrariar o povo? Não contrariar o povo. Eu tô pronto pra fazer de São Luís uma cidade melhor pra você. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Eita, programa reimoso, 9:02. Chegamos ao fim de... Vamos indo e vamos embora. Ontem esse programa derrubou um secretário. Hoje a outra contratou música pra rodar no programa. Fica complicado isso aqui. Eu já começo a ficar com medo de vir pra esse programa aqui. O povo tá pedindo a música. Estão pedindo a música pra mandar. Manda a música. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não me envolvo com isso. Eu não tenho nem negócio de redes sociais, essas coisas. Eu não me envolvo com isso, não. Graças a Deus. A minha vibe é outra. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Nova Amanhã da Rádio Nova FM. Amanhã estaremos ao vivo aqui na bancada do programa Nova Amanhã. Bancada completa. Com essa que vos fala, Andresa Cerveira, Osvaldo Maia, Adriana Nogueira, o grande Pedro Castro na operação, Magno Silva, Damasceno, aqui com a gente, nosso gerente comercial competentíssimo, Robson Campos. E toda a equipe, que faz esse programa acontecer. Claro, com a sua audiência incrível, com a sua credibilidade. Isso aí é o nosso maior prêmio, nosso maior tesouro, Osvaldo, nossos ouvintes. Tem mais o quê, Pedrinho? Tiago, chega agora. O que ele tá dizendo? Lá tá a Velha Quebrada, mais uma. Avenida São Luís, Rede França. Olha, gente, a Unesco vai declarar São Luís Patrimônio Mundial da Lata Velha. A Unesco vem aí dizer que São Luís é Patrimônio Mundial da Lata Velha. Vai ser mais um título. O título vai ser pro Bride. Muito obrigada, Osvaldo. Tu tá querendo dançar a música? Eu quero dançar essa música. Muito obrigada a você que esteve conosco nas nossas redes sociais, pelo YouTube, acompanhando em tempo real. Um beijo no coração, força, foco, fé. E vem aí Silvana Lobato com um Happy Day. Tem mais o que, meu filho? Tem mais o que, Pedro? Tá fazendo aniversário aqui no retorno da rodoviária. Ela vai fazer ano. No retorno da rodoviária. Bom dia, sou o taxista. Valeu, Souza. Beijo, Souza. Programa com audiência é assim, viu, Osvaldo? Os ouvintes não deixam a gente ir embora. Continuam escrevendo, participando. Mas a gente precisa dar espaço pra rainha do rádio que tá chegando, Silvana Lobato, com o Happy Day. Amanhã a gente tá de volta. Se você agir com dignidade, pode até não consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá um canalha a menos. Bom dia, São Luís. Bom dia, Maranhão. Bom dia. Eu sou Brad. E eu tô pronto pra fazer de São Luís uma cidade melhor pra você. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Essa cidade está uma merda com você. Só tem buraco e muito lixo pra se ver. Muito babão, tudo sem capacidade. Isso é uma infelicidade. Vamos indo, vamos ver. Nova Manhã, oferecimento Autoparve, ofertas imperdíveis para você comprar seu seminovo na Holandeses, Daniel de Latouche e BR-135. Tetes Caldos, há 26 anos oferecendo um cardápio de dar água na boca. Peça pelo fone 991-16-1021 ou pelo iFood. E Topa Tudo Móveis Usados, a maior loja de móveis usados do Brasil. Avenida Kennedy, bairro de Fátima e na Camboa. A TVN agora é Max. Informa a hora certa. 9 horas

Contato pelo WhatsApp 98 98896-3239. Mahogany, a fórmula da vitalidade. Good Food by Tati. Venha saborear o melhor das delícias fit low carb no Golden Shopping Calhau, em frente à Selfit Academia. Açaí Sunset, 7 lojas pertinho de você. Peça também pelo iFood. Siga no Instagram, arroba Açaí Sunset BR. E Cine System, o novo jeito de curtir cinema no Rio Anil Shopping. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ei, se liga, vai começar o Happy Day. Agora na Nova FM, Happy Day. Tudo pro dia acontecer feliz. Música, diversão, interatividade, prêmios, dicas, uma vibe super positiva e alegria de verdade na sua manhã. Aqui tem ouvinte ligado e participando, um astral que só a Nova tem para a sua manhã. Vem pra cá. Isso é Happy Day. Obrigada, Papai do Céu, por mais um dia. Está no ar, Happy Day. Mais uma manhã com os nossos queridos ouvintes. Vem com a gente ser feliz. Happy Day. Happy Day, aqui na Nova FM. A nossa rádio. Depois desse trio de sucesso, Oswaldo Maia, Andresa Cerveira e Adriana Nogueira, só os melhores aqui do estado do Maranhão. Nova manhã, você fica comigo, Sil Lobato, e o Happy Day até o meio-dia com música boa pra gente cantar e dançar e ser feliz. Com informação, com dicas, você fica por dentro de tudo, as melhores promoções, a sua linda participação. É, através de áudio, mensagem de texto, capricha aí, 991-92-9310, uma cidade em movimento, você em casa, no trabalho, circulando, muito obrigada, vem comigo, vamos juntinhos, até o meio-dia, 991-92-9310, tudo de bom e do melhor para você, saúde, paz, alegria, esperança, muita fé, vamos em frente, Deus está com a gente, mete o pé, vai na fé, começou, papai, começou, começou, começou. Make it. Te avisei que ia ser uma vez. Tu prometeu não se apaixonar. E olha quem tá pedindo replay. Se afogou no chá uma hora dessa. Tá me ligando, procurando, tá doidinho pra quebrar tua promessa. Não tem juramento do dedinho que resista a uma sentada dessa. Te avisei pra não brincar. Eu quero esquecer depois do chá que eu te dei. Uma sentada, uma sentada, uma sentada, você. No mesmo rolê, eu, minha ex e você. Qualquer ida no banheiro vamos se trombar. E aí vai ser a hora certa pra te apresentar. Oi, eu. Esse aqui é meu acerto. Oi, eu. Agora eu acertei em cheio. Pela primeira vez no meu lado me ama direito. Pela primeira vez do meu lado esquerdo tem alguém que me ama direito. Show! Aqui a surpresa é garantida, hein? Ela vai fazer raiva, mas não se estressa. Me beija na boca. Da festa, qualquer ida no banheiro vamos se trombar. E aí vai ser a hora certa pra te apresentar. Oi, eu. Esse aqui é o meu acerto. Oi, eu. Agora eu acertei em cheio. Pela primeira vez o meu lado esquerdo tem alguém que me ama direito. Simone Mendes, carreira pela solo. Primeira vez o oi, meu erro. Lado oi. Tem alguém que me ama direito. Quinta-feira do nosso agrado chegou bonita, hein? Chegou bonita, caprichada. Happy Day, a companhia mais gostosa da sua manhã. Vou mandar uma história pra vocês, ó. Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir. Cê não me cobra, eu não te cobro. E a gente fica assim. Não quero você pra mim, só quero você aqui. Não rola ciúme, ninguém se assume. Só mata a vontade e sai de fininho. A gente tem tudo pra dar certo. Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto. Vou te confessar, mas deixa baixo. Do jeito que a gente tá indo, no meu coração cerca o seu espaço. Vai! O nosso lance é livre, só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende e tira minha vontade de pegar outra lá fora. Só lembrando, o nosso lance é livre, só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende e tira minha vontade de pegar. Sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir. Cê não me cobra, eu não te cobro. E a gente fica assim. Não quero você pra mim, só quero você aqui. Não rola ciúme, ninguém se assume. Só mata a vontade e sai de mim. A gente tem tudo pra dar certo. Você é do sigilo, eu sou do... Come quieto. Vou te confessar, mas deixa baixo. Do jeito que a gente tá indo, no meu coração seca você espaço. Uou, uou. O nosso lance é livre, hey! Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende e tira minha vontade de pegar outra lá fora. Só lembrando, o nosso lance é livre. Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende e tira minha vontade de pegar. Nossa química é foda. Foda que Loja Boom, São Luís do Maranhão, camisa 10, lance livre. 9:20. Que bom que você veio. Que bom que você tá aqui na Nova, nossa rádio. Nós vamos ficar coladinhos juntinhos até o meio-dia. Tem ingressos pro show de Mara. É Mara e elas. Isso. Finalzinho de semana, sábado, agora 1º de abril, na Matuto Show. Quer ganhar? Então vem pra cá. Tá valendo também ingressos para o Valparaíso Adventure Park. 991-92-9310. Hoje é um dia pra celebrar. É o dia da anestesia geral. Hoje é dia do Futebol Society. Hoje é dia da juventude. Viva a juventude. Dia do lápis, do Marco da Paz. De passear no parque. Eu amo. Eu amo. Hoje é dia também de ser feliz. De curtir a Nova. Isso. No talo, hein? Volume no talo. Vem, vem que vem. 9:21. A galerinha já tá pedindo o som de Ferrugem aqui com a participação de Suel. Ou Suel com a participação de Ferrugem. Um dia eu vou te esquecer, mas fica aqui por enquanto, beijando, cuidando, enquanto eu vou desapegando. Vou desgostar de você, mas no momento ainda não. Calma que passa, só vai demorar alguns anos. Como é que eu vou dizer que eu te esqueci sem te esquecer? Pior, vou me arrepender. Esquece. A gente briga, mas quer se envolver. Na cama não tem melhor que você. Essa ideia de me esquecer. Esquece. A gente briga, mas quer se envolver. Mas fica aqui por enquanto, beijando, cuidando, enquanto eu vou desapegando. Vou desgostar de você, mas no momento ainda amo. Calma que passa, só vai demorar alguns anos. Mas Deus, como é que eu vou dizer que eu te esqueci sem te esquecer? E Ferrugem, sou fã dos dois. Esquece essa ideia de me esquecer, viu? Vamos lá, vamos seguir juntinhos. Vamos seguir juntinhos. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023. Março aí se despedindo. Já, já é abril, gente. O negócio voa, hein? E o ano voando. Amanhã, sexta-feira, é dia de empreendedorismo na prática, um quadro muito especial que tem ajudado muita gente aqui no Happy Day, tá bom? Toda sexta-feira, amanhã, tem Rafael Sombra, que é o nome do empreendedorismo no estado do Maranhão, respondendo aí sua perguntinha. Tema de amanhã, fidelize seu cliente sem gastar muito. Fidelize seu cliente sem gastar muito. Faça sua pergunta, comece hoje já. Faça sua pergunta, vou guardar direitinho, amanhã a gente faz. E você concorre a um kit da Mahogany. É um super kit, é um super presente para você. Então faça sua pergunta para o Rafael Sombra, quadro Empreendedorismo na Prática, e concorra a esse kit da Mahogany. Amanhã tem essa participação às 10 da manhã aqui no Happy Day. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. Radio Nova. Radio Nova. Fluminense. O melhor show na Matuto está de volta. É neste sábado, dia 1º. É Mara. Vai ser um novo espetáculo. É Mara e elas. Yara Costa, Fernanda Furtado e o novo estouro do Brasil, Janaína Alves. Ingressos à venda na bilheteria digital, Rei da Carne de Sol e no local. Neste sábado, São Luís vai sacudir com o melhor show do Brasil. É Mara e elas. Matuto, essa casa é show. Realização Midas Produções. Super lançamento Canopus. O imóvel que vai mudar a sua vida acaba de ser lançado e pode ser seu com até R$47.500 de desconto. O Village Garden 1 é um condomínio completo com mais de 10 itens de lazer, incluindo campo de futebol, gramado e quadra de beach tênis. Está localizado entre o Turu e o Arasagi e conta com 2 quartos e térreo com jardino. Passou da hora de trocar o aluguel pela prestação do seu AP, né? Fale com a gente. Ligue 992225832. Canopus, a credibilidade faz a diferença. Economia para a sua família. De 28 de março a 3 de abril, tem ofertas imperdíveis na Mais Fraldas. Fralda adulto, Big Fral, roupa, movimento, vários tamanhos, 18,41. Fralda adulto, Tena, Pets, Comfort, vários tamanhos, 49,90. Condicionador Muriel Baby, 150 ml, 8,59. Brinquedo Chocalho, Pimpolho, Bola, 29,90. Colônia Muriel Baby, 150 ml, 14,59. Mais Fraldas, cuide com amor. Nova Manhã, de segunda a sexta, das 7 às 9 da matina, aqui na Nova FM. Deu a louca na Topa Tudo Móveis Usados SLZ, vem aproveitar a promoção em toda a loja. Guarda-roupa Flórida, 5 portas e 4 gavetas, somente R$599. E não para por aí, promoção Cama Box Solteiro, R$449. Promoção que continua na Topa Tudo, guarda-roupa solteiro, somente R$299. E tem mais promoção, mesa com 4 cadeiras de madeira, dobrável, somente R$399. E a promoção vai até o dia 8 de abril. Corra agora mesmo pra Topa Tudo, Avenida Camboa e Avenida Kennedy. Maiores informações, siga no Instagram Topa Tudo Móveis Usados ponto SLZ. Se você busca uma forma de aumentar seus lucros no final do mês e trabalhar com facilidade, nós temos a solução. Seja uma revendedora Mahogany. Aproveite as inúmeras vantagens que só a Mahogany oferece para você. Revendedoras têm até 35% de desconto. Facilidade para compras, entrega para todo o Maranhão. Treinamento sobre os produtos e vendas. Promoções exclusivas, parcelamento facilitado e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe de São Luís e Imperatriz através do número 98-3311-0177. Ligação e WhatsApp. Transforme seu estilo de vida com a Mahogany. Seja uma revendedora. Mahogany, a fórmula da vitalidade. Visótica, 4 lojas, 2 na Rua Grande e 2 no Maiobão. Informa a hora certa. 9:28. Informou Visótica. Há 30 anos fazendo o melhor pra você. Quarupi. Promoção, rima com diversão. Vem pra Quarupi. Fone gamer com fio e sem fio com até 50% de desconto. Fones que oferecem um áudio excelente com uma recepção de microfone incrível. Acessórios originais para PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch. Com 1 ano de garantia. Temos console Xbox Series S, branco com 500 GB. Aproveite os jogos digitais de 4 gerações do Xbox, com centenas de títulos disponíveis. Patinete elétrico Átrio, com autonomia de até 15 quilômetros. Suporta até 100 quilos, com estrutura dobrável e base antiderrapante, super resistente e seguro. Quer mais? Acesse o nosso site www.quarupinformatica.com.br. O Liquida Todo Talentos voltou ainda melhor. Preços baixos e promoções como você nunca viu. Liquida Tudo Talentos. Short jeans feminino, R$39,90. Bermuda jeans masculina, R$49,90. Mix de calçados a partir de R$39,90. Milhares de peças sinalizadas para você. Liquida Tudo Talentos. Se é liquidação, tem que ser talentos. Liquida Tudo Talentos. Este é o som que mudou a história do rádio no Maranhão. Rádio Nova. embaixador. Apenas diferente. Olha quem chegou, já tá com alguém. Ontem terminou, chorou, falou que não tava bem. Sei, sua intenção é me fazer sofrer. Pisar no nego, bota pra moer. Mas deixa eu te falar. Bota a mão pra cima, São Paulo, já não vai mais. Vida de cachorrada, da vida de putaria. Saudade que eu tava da minha vida. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Por falar em putaria, tô aqui fazendo uma. Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva. Hoje não sou eu que escolho, ela que estão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. O embaixador. Olha quem chegou, já tá com alguém. Ontem terminou, chorou, falou que não tava bem. Deixa eu te dizer, dá esse lado esquerdo aqui, meu cara. Diga, diga. Força. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Saudade que eu tava da minha vida. Da vida de cachorrada, da vida de putaria. Falar em putaria, tô aqui fazendo uma. Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva. Hoje não sou eu que escolho, ela que estão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo. Saudade que eu tava da minha vida. E da vida de cachorrada, da vida de putaria. De cachorrada. É Gustavo Lima, o embaixador. Saudade da minha vida. Olha, 7 apostas do Maranhão faturaram juntas mais de 140 mil. Nós temos a sorte, viu? Falta um pouquinho, um cadinho mais de oportunidade. 7 apostas feitas aqui no Maranhão faturaram prêmios na quina, faixa de 5 acertos da Mega Sena, ontem, quarta-feira. Juntos, os prêmios somam mais de 140 mil. O concurso premiou apostas das cidades de Fortuna, Graça Aranha, Lima Campos e São Luís. O prêmio é de R$20.561. É uma graninha boa, né, gente? Bem-vinda. 2 apostas acertaram as 6 dezenas deste concurso da Mega Sena e levaram mais de 37 milhões cada uma. Eita! As dezenas sorteadas foram 37, 39, 47, 50, 59, 60. Como eu não pensei nisso? Sérgio Lucena, você fez a fezinha ontem? Fiz não, não fiz. Não fez? Poxa. Eu fiz, mas acho que eu não acertei nem o número aqui, Sérgio. Sérgio Lucena, vem pra cá, tem quiz aí pra nós? Temos aqui um quiz aqui, fácil. É bacana, fácil? É, facinho. Por favor, não dificulta a vida, não racha a nossa cabeça. Vamos lá, tá valendo ingressos para o Valparaíso Adventure Park e tem ingressos para o show É Mara e Elas. Vamos lá, Mara Pavanella esse final de semana. Valendo! Eu acho que vou lá, viu? Vamos lá, tem que acertar, Sérgio. Vamos lá, é facinho demais, você olha não só. Pode. Você de não acordo pode. Com o catolicismo, como é chamada a criança que ainda não foi batizada? A criança que não foi batizada segundo o catolicismo. Isso. Vamos lá. Mundana. Mundana. Pagã. Pagã. Ou infiel. Infiel. Infiel, isso. Pagã ou mundana. Isso. Tá valendo então? Tá valendo. 991-92-93-10. O pai dos gatos, Sérgio Lucena, muito obrigada. Nosso produtor, nosso marketing aqui. Valeu!

gente nunca vai casar. E o preço que eu pago, ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu. Nova FM. Nova. Eu tentei fechar meu coração, jogar a chave fora, mas você é o único que sabe abrir a minha porta. Eu dei tudo de mim e você nunca soube aproveitar. Eu tento desfazer, mas admito, te espero voltar. Tranquei meu apaixonada é desse jeito. Vai olhando, cadeado vai caindo. Pablo Vittar! E parabéns pra você que está aniversariando hoje, celebrando a vida, agradecendo a Deus, recebendo todo o carinho que você merece da família, dos amigos, dos colegas, dos conhecidos. Vida longa pra você, com qualidade, saúde, paz, esperança, sabedoria, força pra tocar a vida, hein? Tudo de bom, felicidade. E os famosos que estão aniversariando hoje: Abel Porto, é cantor gospel, completa hoje 63 anos. Andres Matonte, árbitro de futebol, 35 anos. Anitta, cantora, está completando hoje 30 anos. Bibiano Fernandes, lutador de MMA, 43 anos. Hoje é dia do Cabo Daciolo, político, 47 anos. Celine Dion, cantora, 55 anos. Hoje é o dia de Daisy Nunes, foi Miss Brasil em 1986, completa hoje 55 anos. Denise Saraceni, diretora de TV, 69 anos. Eduardo Batista, treinador de futebol, 51 anos. Eric Clapton, cantor, 78 anos. Quem mais? Gabi Lutai, cantora, 30 anos. Gilson Kleina, treinador de futebol, 55 anos. Juliana Morrone, jornalista, 56 anos. Johnny Walker, lutador de MMA, 31 anos. Lorena Simpson, cantora, 36 anos. Matheus Abreu, ator, 26 anos. MC Hammer, cantor, 61 anos. Norah Jones, sou muito fã, cantora, 44 anos. Hoje é o dia de Oliveira Andrade, jornalista, 73 anos. Rose Campos, que é atriz, 69 anos. Sérgio Ramos, futebolista, 37 anos. Tracy Chapman, cantora, 59 anos. Vera Zimmermann, atriz, 59 anos. Quem mais? Wesley Ribeiro, futebolista, 24 anos. Felicidade! E o Maranhão antecipa início da campanha de vacinação contra a gripe. O lançamento da 25ª campanha de vacinação contra a influenza, gripe, aqui no Maranhão, será antecipado para o início de abril. Ela ocorre anualmente na segunda quinzena do quarto mês do ano. Mas o governo aqui do estado do Maranhão decidiu pela manutenção da data. Isso mesmo, aqui no Maranhão, a vacina estará disponível a todos os grupos prioritários. Crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres aí no período também pós-parto, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, profissionais aí das forças de segurança e salvamento e das forças armadas. Além destes, também são grupos prioritários, caminhoneiros e trabalhadores aí de transporte coletivo, rodoviário, de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens menores de 18 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada aí de liberdade. Tudo disponível, vacina contra a gripe a partir de sábado, 1º de abril, aqui no estado do Maranhão. Que bom! Campanha antecipada. E agora, na Nova FM, Momento Pet. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza, faz parte da sua família. Vai começar o Momento Pet, latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. Oi pessoal, tá chegando o Momento Pet para você. Vamos lá na reta final desse mês com muitas dicas para você e para o seu amiguinho pet. Vamos falar de alguns sintomas de gripe canina? Olha, há vários sintomas relacionados ao vírus da influenza canina. Ao contrário da gripe humana, a gripe canina não é mais frequente em uma única estação do ano. Os cães podem ficar gripados a qualquer momento, faça calor, faça frio. Por essa razão, os proprietários devem estar muito atentos ao surgimento desses sintomas. A maioria dos cães que contraem o vírus da gripe apresentam febre, tosse por 2 ou 3 semanas, podendo ser uma tosse úmida ou seca. Outros sintomas iniciais da gripe são a falta de apetite ou desconforto respiratório. Os primeiros sintomas de gripe canina são semelhantes aos sintomas da gripe em crianças pequenas. Os cães se sentem cansados, dormem mais do que o normal. Além disso, os cães com gripe têm coriza, olhos lacrimejantes e o nariz escorrendo, com um pouco de pus, inclusive. Momento Pet com a apresentação aqui do André Aguiar. Já já, atum natural. Será que ele pode entrar na dieta do gato? Já já te conto. Fique com a gente. Você ouviu o Momento Pet latindo, miando ou dormindo. O importante é seu pet sorrindo. Você ouviu Momento Pet. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza, faz parte da sua família. Fecha mês Terra Azul, dias 30 e 31 de março. 2 dias inteiros com ofertas imperdíveis para você aproveitar. Produtos selecionados com desconto de até 15% nas lojas e no site. Para encher o seu carrinho, corra para aproveitar. Fecha mês Terra Azul. Se você busca uma forma de aumentar os seus lucros no final do mês e trabalhar com facilidade, nós temos a solução. Você pode ter muitas vantagens com a Mahogany Maranhão. Quer saber como? Seja uma revendedora Mahogany de sucesso. Revendedoras têm até 35% de desconto, facilidade para as compras, entrega para todo o Maranhão, treinamento sobre os produtos e vendas, promoções exclusivas, parcelamento facilitado e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe de São Luís e Imperatriz através do número 3311-0177. 3311-0177, a ligação é o WhatsApp. É, e transforme o seu estilo de vida com a Mahogany. Seja uma revendedora. Mahogany, a fórmula da vitalidade. 3311-0177. Comece a ganhar o seu dinheiro a partir de hoje. Eu vou ligar agora pra Milana. Milana? Dizendo que ela quer malhar pra participar do projeto Bumbum na Nuca. Os quartos dela ficar empinados, embatendo o pescoço. Só tá uma bufa, pega na vanta do namorado. A mamãe tá com o bumbum na nuca, mas é do anão que tá do lado dele. Vamos. Alô? Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem? É a Milena que tá falando? Com certeza. A Milena, aqui é da Academia João Grilo. E eu tô ligando porque você pediu pra participar do projeto Bumbum na Nuca, não é isso? Não, eu mesmo nunca disse isso, não. Não, eu nunca fiz, não. Você sabe que a gente vai trabalhar só os músculos da garupa pra senhora ficar com o bumbum bem empinado, os quartos, entendeu? Não, eu não sei se tá gostando, não. Pois disse, olha que a senhora tá doidinha pra malhar pesado nesse projeto Bumbum na Nuca. A gente besta, a gente trouxa, quem não tem o que fazer, tem que ser a culpa, se ela tem em passar a trota. Oi, dona Milena, eu garanto, basta só uns 15 anos a senhora malhando aqui na academia, a gente deixa seu bumbum igual a duas castanhas. Olha, sabe o que que acontece? Pra quem é desocupado não tem o que fazer, eu mando se lascar de lá no c... A senhora vai ficar com a bundinha de gaveta massa. Homem, vai te lascar, vai dar o Não gostou. Ingeri, olha. Exatamente. Bundinha de gaveta lá dentro. Eu só não vou ligar de novo. Lega. O projeto Bumbum não é que ela desligou logo. Só 15 anos ela é maior, fica com o bumbum. Tá gravando tudo, bem, Kika? Tá gravando tudo. Tá gravando tudo. Você já está lascado. Mas foi a Milena que me ligou. Meu amigo, quem é que tem tempo de ligar pra tu, vagabundo? Aqui todo mundo trabalha, moleque. Aqui ninguém tem tempo de ligar pra ti, não, vagabundo. Ela queria malhar na academia aqui. Manda socar alguma coisa dessa academia, tio, moleque. No teu chifre, tu, tua cabeça não cabe mais chifre, não, corno. Tua cabeça não tem mais onde botar chifre, não, só com teu. Tá bem aqui, ó, a promotora, bem aqui, da família, bem aqui. Você vai estar casado com ela? Não, eu não passo pra ela, não, passo não, viu? Vou passar pra ela sim. Passo, já tá sendo tudo gravado. Não gravo, tá não. Tudo gravado. Você vai se lascar dessa vez com nós. Ó, se nós vamos tirar até as cuecas que tu tiver, nós vamos tirar, moleque. É melhor tu malhar teus glúteos, que tu tá com a bunda mais murcha que a de Milena. Sai, tomar em teu c, moleque. Vai caçar um c pra encher teu c. De filho da égua, ela dá. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. Boa economia, qualidade todo dia, mas sabor aonde vem da Fribal. Ofertas especiais Fribal. Coxa com sobrecoxa, R$11,99. Costela especial, R$19,99. Carré suíno, R$16,99. Vem na Fribal. Tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho, carne boa. A sua fragrância preferida de Lily voltou e agora com promoção. No Boticário, você aproveita Lily Lumière com 20% de desconto. Lily Lumière é um eau de parfum que traz a potência do lírio somada à luminosidade da flor de laranjeira. Garanta o seu com 20% de desconto na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp oficial 0800-744-0010. Lily é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Promoção válida até 16 de abril. Consulte as condições nos canais de venda. Valesca, me ajuda aí. Preciso levar meu carro na revisão, mas tô sem tempo.

Beijo, Silvana. Beijinhos. Bom dia, Sil, lindona. Estou ligadinha aqui no programa, maravilhoso. Quero participar das promoções. A resposta é pagão. Sempre ligadinha. Estou aqui no trabalho, Vera Lúcia do São Francisco. Aê, Vera. Bom trabalho, boa quinta-feira. Souza Taxista. Olá, minha querida Silvana Lobato. Bom Souza, dia, meu amigo. Obrigada. Ouvindo mais uma vez esse programa lindo de audiência com a imperadora do rádio. Olha, né? Aí. Eu queria uma música de Toca do Vale, é, fazer eu sei amor, que você gosta de forró das antigas, é isso mesmo. Especialmente para todos os taxistas aqui antenados, são todos seus fãs, que os taxistas bom. Da capital. Tudo obrigada bom, pela bom carona, dia. Gente, bom trabalho. Francisco Júnior, Nova Terra, Bianca Carvalho, ligadinha, Rai Maeli. Oi, Rai, como é que você tá? Bom dia, Silvana bom Lobato. Dia, linda. Happy day. Quinta-feira. Pra nós, linda. Manhã. Pra nós. Respondendo ao Queen de hoje, a cristão que ainda não foi batizado, o Respondendo ao Queens, né? Pagão. Sim, é pagão? Quero concorrer ao ingresso pro Valparaíso. Quero pedir a música de Israel Rodolfo, Bombonzinho. Bombonzinho é linda essa música. E oferecer pra todos os ouvintes da rádio. Pronto. Rádio Nova FM, a rádio de verdade. Aê, menina! Bom dia, Sil. Bom dia! Vamos lá, começa mais um plantão, meu bem. Ô, meu bem. Happy day, maravilhoso. Vamos lá começar o dia ouvindo a melhor rádio de São Luís. Boa, garoto! Boa, garoto, muito obrigada. 991-92-9310. Tem ingressos para o Valparaíso, tem ingressos para o show de Mara Pavanelli e convidados. É ela. É maravilhoso. Mara e elas. Muito bem. Júnior Marley. Júnior Marley, Santa Cruz, tá ligadinho também comigo. Oi, Júnior. Será que essa mensagem do Júnior foi para mim? Foi para mim? Bom dia, minha querida Silvana pra Lobato. Mim. A rainha do rádio maranhense. Uá. Quinta-feira. Quintou. Alegria. Alto astral. Isso. Positividade. Isso. Muita música legal. Isso. Aonde? No Happy Day. Happy Day. Com quem? Silvana Lobato. Isso mesmo. A rainha do rádio maranhense. É com você. Grande abraço, minha querida. É, Juninho. Estou aqui na escuta do programa na Nova FM, bairro Santa Cruz. Valeu, e quem Juninho. Fala? DJ Júnior Marley, o presidente do reggae no Maranhão. É isso mesmo. Cola. Cola comigo que é sucesso. Ei, rapaz, esse Júnior Marley sabe fazer a propaganda, é bonito, viu? Vem pra Nova você também. Capricha. Pega a visão. Nova a nossa rádio. Oi. Além de amar a mensagem dessa música, amo dançar também. Tô até aprendendo a coreografia. Miley Cyrus, Flowers. Till we weren't, built a home and watched it burn. Yeah.

semana na Matuto Show. Marapá Vanelli, nem aqui, nem em Marte. 10 horas mais 11 minutos. Já estamos na segunda hora aqui do Rap Day. Muito sol hoje em São Luís, 29 graus. É quinta-feira, 30 de março de 2023. E como é que nós estamos? Felizes, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. A gente não vai reclamar, a gente vai agradecer. Isso! No ar, Nova Esporte Clube. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo esportivo, no Maranhão, no Brasil e no mundo, em um minuto. Nova Esporte Clube. Olá, olá, uma ótima quinta-feira para você ligado aqui na Nova FM. Eu sou Roberto Bene, tô chegando com as notícias do esporte. Vamos falar de Copa do Nordeste? O Ceará está na final da competição. O Vozão venceu o Fortaleza ontem por 3-2 e vai tentar o tri na Lampions League. Eric, Kaique e Tite contramarcaram pro Vozão. Luceiro e Caleb fizeram pro Leão. Na partida de ontem à noite pela semifinal da Copa, o juiz aplicou 13 cartões amarelos. É isso mesmo. Esse foi o terceiro clássico rei do ano e o Ceará venceu os três. No sábado, as duas equipes se enfrentam novamente, desta vez pelo Campeonato Cearense. Nova Esporte. Pois é, e o Ceará vai pegar na final o vencedor do jogo entre Sport e ABC. A partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste até começou ontem à noite na Ilha do Retiro, mas o jogo foi paralisado aos 16 minutos do segundo tempo por conta do gramado alagado, completamente encharcado lá em Recife por conta das fortes chuvas. O árbitro interrompeu por duas vezes a partida e depois decidiu pela suspensão. O jogo vai ser retomado hoje 7 da noite no mesmo local. Quando a partida foi paralisada, o time pernambucano vencia por 1-0. Wagner Love, lembra dele? Ex-Flamengo, Palmeiras e tantas equipes. Pois é, marcou um golaço com 1 minuto de jogo. Os torcedores que guardaram o canhoto vão ter acesso ao estádio. Não haverá venda de novos ingressos para esse jogo da semifinal da Copa do Nordeste. Hoje, então, Sport ABC, semifinal da Copa do Nordeste. Você ouviu Nova Esporte Clube. De volta a qualquer momento com mais notícias do esporte no seu rádio. Fique ligado. Oferecimento PagBet. Acertou? Tá pago. Vem mudar de vida com a PagBet. Apostas pelo site pagbet.com. Siga no Insta, @PagBet. Fribal, especialistas em carne. Atendimento diferenciado, produtos de qualidade, sempre com os melhores procedimentos para garantir segurança alimentar. São mais de 50 lojas aqui na Grande São Luís e crescendo continuamente. E você sabe por que especialistas em carne? Porque é do pasto ao prato. Isso, desde os bezerros nos pastos das fazendas próprias até a venda da carne nas lojas Fribal. Na pecuária, uso das melhores técnicas de nutrição e saúde animal garantem a qualidade do rebanho. Dos dois frigoríficos do Maranhão, saem produtos com destino às lojas de carne da Fribal para os seus parceiros em todo o Brasil e no exterior. A Fribal é a maior exportadora de carnes da região Nordeste. Tudo com a certificação do Serviço de Inspeção Federal. Nas lojas da Fribal, os cuidados com a qualidade do produto, a manipulação diferenciada da carne, o atendimento personalizado, fecham o ciclo do pasto ao prato. Fribal, qualidade todo dia. Fribal. Ele vem aí, agora em carreira solo. Nesta sexta, dia 31, a partir das 4 da tarde, tem Luan Costa ao vivo no Pocket Show da Nova. Prepare seu coração, porque esse show vai ser incrível e imperdível. Luan Costa, no Pocket Show da Nova. Patrocínio Fribal, especialistas em carne, do pasto ao prato. PagBet, acertou, tá pago. Ouça sua sorte e venha para PagBet. E do Obus, a cervejaria artesanal do Maranhão. Delivery e reservas 9-91-58-85-83. Siga a @doobus. Oferecimento Petiscaldos. Atendimento também pelo iFood. Siga no Instagram, @petiscaldosoficial. Sheila Modas no Golden Shopping. E Cachorro, não é cachorro quente, é Cachorro. Siga no Instagram, @ocachorro.

Felipe Safadão. Vai, vai, vai pra tocar no paredão. Chegando grandão pra cuidar do teu coração. Mas calma, vida, não chora não. Eu sei que teu ex foi o maior vacilão. Mas calma, vida, eu tenho a solução. Em vez de você ficar pensando nele, fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Quica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho. Quica em mim, senta em mim, eu boto de frente, boto de ladinho. Vai! Eu vou falar só uma vez, escuta o que eu digo, safadão. Cê é Felipe, igual. Estourada essa aqui, Zé Felipe, igual. Wesley Safadão, vacilão. Aqui a gente faz questão de tocar música de qualidade e sem baixaria. Happy Day. Só as boas pra você. Recém-largado é assim, perfil atualizado, legenda de salmo. Largue e começa a sair, é só cena de álcool, status superado. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa às seis, pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. No som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa às seis, pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás de story, cê tá molhando o volante. O som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás de story, cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Esqueceu, então esquece antes. Nova. Isso é Barões da Pisadinha, Alanzinho Coreano. Passa a receita pro povo aí, bebê. Deixa comigo, Barão. Eu conheci Mariazinha, ela é toda safadinha. Ela encostou na minha quando eu cheguei no forró. Ela tem uma faminha e aguenta lapadinha. Coitada dessa bichinha, hoje eu não vou ter dó. Ai, Barão, mete a noite toda, vai. Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha? Tada na fila, tada na fila. Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha. Tada na fila, tada na fila. Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha. Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha? Tada na fila, tada na fila. Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha. Tada na fila, tada na fila. Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha. E aí, coreano?

que merece. Tem que brilhar. É Deus que aponta a estrela, que vai brilhar pra você. Xande de Pilares, esse sabe fazer música. Esse sabe. 10h31, giro rápido pelo mundo dos famosos, da música. Dupla gospel, Canarinhos de Cristo, lança o single Não É o Fim e anuncia novo projeto audiovisual. Rihanna e Selena lideram ranking de maiores marcas de beleza criadas por celebridades. Muito bons os produtos das duas. Que mais nós temos aqui? Jimmy do BTS, Lana Del Rey, devem estrear novos álbuns no top 3 da Billboard. Funk zerou o turnê do Coldplay no Brasil, realiza sonho de conseguir violão do vocalista. Leonardo não comparece ao casamento da filha de Leandro. O que que aconteceu? O que que aconteceu, gente? Black Allen e Xamã falam sobre feat com Ariel e possibilidade de lançar EP juntos. Vamos lá, o que mais nós temos aqui? O que mais nós temos aqui? Neta da novelista Jeanette Claire, Tatiana Dias Gomes, se abriga sob o guarda-chuva paterno no EP Romance. O que mais nós temos? Ludmilla da Sé do Tô Alô para o mundo pop urbano latino com Vilã, álbum coeso que mixa funk, trap e R&B, gente. Que mais, que mais? 4 meses após grave acidente, Jeremy Renner deve fazer primeira aparição pública em lançamento de série. Youtuber Eduardo Camargo precisou ser operado após espremer espinha no testículo. Como é que esse rapaz foi ver esse negócio? Espremer também, para passar mal, que loucura! Jornalista Renato Baroni, do Cidade Alerta da Record TV, dado como desaparecido, é encontrado desnorteado em São Vicente, São Paulo. Que bom que foi encontrado. Daqui a pouquinho a gente conta mais para você aqui na Nova, no Happy Day, Nova FM, a nossa rádio. Vamos lá participar, porque tem ingressos pro show de Mara Pavanelli, tem também passaportes para o Valparaíso Adventure Park. 991-92-9310. Vem pra Nova, vem! E agora, na Nova FM, Momento Pet. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza, faz parte da sua família. Vai começar o Momento Pet, latindo, miando no domingo. O importante é seu pet sorrir.